Bem-vindos a mais um Orion Cast, episódio 3. Hoje nós iremos falar de o que estamos jogando, como sempre. Ah, e o nosso tema de hoje é jogos mais aguardados de 2010. Será que seu jogo vai estar na lista? Eu duvido. Mas pelo menos a gente vai falar um monte de jogo aqui. E alguns vocês vão gostar, alguns não. Mas fazer o quê, né? Hoje com a gente temos o Homem Mal, o Hyde, o Mr. Blubbles, o Lula Molusco, o Pascoal e eu, o Cientista BR. E aí? Então, beleza. Vamos lá. Vamos começar com o que estamos jogando por esses dias, essas semanas, esses meses atrás. E quem quer começar? Hyde? Eu tô jogando BioShock de novo, porque pra lançar o BioShock 2 eu quero pegar a história, as coisas que eu não peguei a primeira vez que eu joguei, né? Ah, é, o Victor ficou hypando ali. É, então, ele deixou super animado aí pra jogar de novo. Tô jogando de novo e tô vendo várias coisas, é um jogo muito bom mesmo. E também eu comecei a jogar de novo o New Mario Bros. Do DS. Aí eu tô tentando pegar agora tudo que tem, que a primeira vez só passei, né? Só fechei. E agora eu tô tentando pegar tudo. E direito de passagem é fácil, né? Só fazer final bem fácil, é bem fácil. Ah, é, eu não joguei ele ainda. É um jogo muito bom. Nintendo, né? Geralmente os jogos da Nintendo são E é Mario, né? Ele segue a série principal do Mario, então... Mas ele é demasiadamente fácil? Não, ele tem um desafio, né? Mas é relativamente fácil, né? É, se você comparar, por exemplo, com o Mario World, ele é bem mais fácil. É, pra fechar, só fechando sim, né? É agora, se for pegar tudo que tem nele, é mais difícil. Sim, tem umas coisas lá que tava vendo lá, é terrível de conseguir. Escondem mesmo. E outra, não dá conquista. Não, não dá conquista. Isso, que isso desanima isso um pouco. Isso aqui não anima pegar coisa no DS. Não dá conquista. Eu fico esperando lá pular o achievement lá, não pula. Não pula nenhuma janelinha com conquista. É. Não, mas não tem aquele modo automático lá que você coloca e o jogo joga pra você, não? Não, esquece, assim? Esse é no Wii, né? É, esse é o New Super Mario Bros. Wii. Mas o Super Guide, não é? Lembrando que isso é opcional, né? O jogo é difícil, o jogo é um bom jogo, mas assim, se você... É como se fosse um cheat code, você aciona ou não se você quiser. Se você for um apelão, você aciona. Mas aquilo só aparece depois que você morre algumas vezes, oito não é? Vezes. Oito vezes? Se não me engano. Então, é só seguido. Se o cara Kamimoto falou que não queria que ficasse muito fácil, né? Então, o jogo é difícil, mas se for aquele cara que realmente vai parar de jogar porque ele não consegue passar, ativa esse bagulho e passa o jogo. É o Ninja Dog, então, né? Tá fazendo escola e Itagaki? Ninja Dog? Como assim? É no Ninja Gaiden, quando você morre 5 vezes, habilita o Easy. Ah, mas tem vários... Fala você aí, é retardado, God, né? Of War, God of War. Você não gostaria de jogar no modo mais fácil? Quando você morre, também fala, né? Uh-huh. Você, não, filho da puta, eu quero jogar nesse. Quero jogar no que isso? Isso é um podcast de família. Mas tem um detalhe, no Ninja Gaiden, no, principalmente no primeiro, quando você morre 5 vezes, ele te libera o Easy, muda a tela de fundo do menu pra falar que você tá no Easy, e o personagem, o Ryu Hayabusa, fica com uma flor amarrada no braço. Pra mostrar que você tá jogando no Easy. Pra te humilhar mesmo. Pra te humilhar, pra mostrar que você é café com leite. É um derrotado. Que você aspira. Você é moleque, você é aspira. É. Não, mas é. Então, esse. Eu achava que esse esquema do New Super Mario Bros. Do Wii era qualquer hora que você pudesse ativar. Então, pelo menos eles colocaram algumas limitações, né? É. Minha moto falou que não queria que... Não, eu acho que você pode ativar quando sempre você quiser. Então, eu li uma entrevista do Miyamoto, acho que no Eurogamer, ele fala que ele não queria que ficasse fácil. É uma coisa que só aparece quando não tem jeito mesmo. Ah, né? Entendi. É. Quando vê que não vai, aí aparece. Entendi. Porque senão o cara podia ativar isso e passar, né? Beleza. Todo e deixar o jogo sem graça. Beleza. Homem Mal, o que você tá jogando aí? Pô, tô jogando um dos gêneros dominantes agora no 360, que é o nosso amigo FPS. Você até se atrasou pro podcast, né? É, conta a história, conta a história. Você até se atrasou pro podcast por causa dele. É, mais ou menos. quase assim. É, tô jogando Modern Warfare e ODST, por enquanto, só. E qual Modern Warfare, um ou dois? Os dois. Multiplayer é uma coisa que traz um ótimo valor aos games. Sim. E ó, uma coisa que eu percebi que eu achei ótima. No Modern Warfare 1 e 2, né, no Call of Duty 4 e no Modern Warfare 2, não tem conquistas pra multiplayer, o que eu acho excelente, e eu acho que foi uma puta mancada da 2K de ter colocado conquista pro multiplayer do BioShock. Não deveria ter colocado conquista pro multiplayer do BioShock. Por que não? Porque não, eu acho que as conquistas pra multiplayer, muita gente não se importa com multiplayer, só joga o single e pula. Quando as pessoas que gostam de pegar a conquista vão se sentir meio que forçadas e obrigadas a jogar o multiplayer, mesmo elas não gostando, pra pegar certas conquistas. O que eu acho que seria inteligente pro BioShock 2, como tem esse modo novo de multiplayer e tal, ia ser legal pegar fazer uma conquista só pra chegar no level 10, por exemplo. Tem 40 levels no multiplayer do BioShock. Faz uma pra level 10, porque aí você dá um incentivo pra pessoa a testar o multiplayer, e se ela gostar ou não, joga ou não joga, isso é problema dela. Agora, tem conquista pra chegar até 40, cara. Então, assim, eu achei que foi uma puta mancada deles, e é uma coisa legal que eu acho que o Modern Warfare não fez. Eles completamente esqueceram de conquista pra multiplayer, é só single. Se você quiser só jogar o single, as conquistas estão lá pra te incentivar. Então, o Neymar, tá jogando mais nada? Não, só isso. Beleza, Mr. Blubas. Dois jogos de DS, um é o Space Invaders Extreme 2, que eu achei bem legal. Ele é a mesma premissa do Space Invaders, o antigo, só que agora ele tem vários power-ups novos, ele tem um fundo 3D, ele é bem mais colorido, não sei se vocês já chegaram a jogar. Eu joguei bastante o primeiro, é isso que eu tô curioso. Então, o 2 você achou que melhorou bastante? Então, eu não sei se melhorou porque eu não joguei o primeiro, mas eu fiquei viciado no segundo, achei bem da hora. Sim, eles colocaram... Não, eu gosto. Ele já tinha power-ups no primeiro lá, que você pegava um tinha, tiro diferente. Tinha power-ups, tem raio laser que limpa a tela inteira. Puta, um azul. É esse mesmo, Ele então. É um dos jogos preferidos pra mim jogar DS no busão. Porque DS no busão. Eu falo que tem duas classes de jogo de DS, pra você jogar em casa e pra você jogar no busão. Quando usa muita caneta, é complicado jogar no busão, porque é balança. Então ele não precisa da caneta, então eu acho bacana, categoria de jogo muito boa pra jogar no busão. Então, mas tem outro que usa caneta que é bom pra caramba também de jogar no busão ou no trem, que no meu caso é trem, que é o Big Ben Mini. Eu tava até conversando com o Hyde aqui, é o mais viciante que eu joguei do DS até hoje. Só pra explicar mais ou menos como é que ele é parecido com o Space Invaders, assim, que é um shooter, só que você tem uma bolinha, assim, ninguém jogou aí, né? Não joguei, tô curioso, bom. Então, tem uma bolinha na parte de baixo da tela que você tem que proteger ela dos tiros como se fosse a sua nave, e você atira pra tela de cima só riscando com esses tiros pra cima. Você vai riscando e vai saindo um tiro pra cima. E aí os inimigos vão soltando as estrelinhas e tal, que você tem que ir pegando com a sua bolinha. Eu não sei se vai dar pra entender, mas depois qualquer coisa eu coloco um vídeo aí pra pessoa ver. Coloca, ver é. Pode colocar. Mas legal, não conhecia. Qual o nome do jogo? Não, Big Ben Mini. É a minha dica. Big Ben Mini. É a minha dica desse podcast pra quem tem DS. Big Ben Mini. Inclusive tem o Rio de Janeiro, tem Brasil. Mais um jogo na lista. Mais um jogo pra lista dos jogos que tem Brasil no jogo. Tem o Rio de Janeiro. Opa, legal. Então, muito legal. Agora, pra console, tô jogando... Eu comecei a jogar o Fallout. Fallout 3. Porque o cientista me deu umas dicas aí e tal. Tentei começar. Me obrigou praticamente. Praticamente me obrigou, porque ele falou que era um RPG melhor do que Final Fantasy. Disparado. Então, mas agora a gente vai entrar no embate. Porque eu não consegui me empolgar com Fallout. Eu cheguei naquela parte que você... Depois que você chega na Galaxy News Radio... Cheguei lá, eu ganhei a conquista de você chegar até lá. E aí você conversa com um cara chamado Tree Dog, que ele te passa uma missão que eu não lembro agora o que que é. E você vai pra... sei lá, você vai pra fazer a missão. Você tem que ir lá no obelisco arrumar o transformador do rádio lá pra rádio dele conseguir spoiler. Mas olha, eu tenho uma coisa a falar. Se você não se empolgou chegando na Galaxy New Radio, acho que você não vai conseguir se empolgar com o resto do jogo. Porque eu também achei, eu demorei pra começar Fallout, de tanto o setista evangelizar o jogo, eu comecei. Mas demorou pra pegar gosto. Mas eu peguei gosto até rápido, quando eu cheguei em Megaton. Mas eu acho que se você já atravessou isso tudo do mapa e chegou na Galaxy News Radio e não se empolgou com o jogo, eu acho difícil você se empolgar pra frente. Porque você já jogou uma boa parte aí da quest principal. Então, isso que eu ia até perguntar isso pra vocês que já jogaram. Se vai mudar ou se vai ficar nisso, assim. eu achei o jogo muito bom. Assim, a ambientação dele tá a nível do BioShock pra mim. Os cenários são muito bonitos. A história eu achei legal também. As missões eu achei legal. O que eu não consigo acostumar é com esse estilo de jogo de RPG americano. Assim, eu não me empolga, não é o meu estilo. Não que o jogo seja ruim, eu achei o jogo tipo, é fenomenal. Só que pra mim não vai servir. Agora já vi que eu não vou continuar mesmo. Não é. Acho que não é a sua escola, cara. Sinceramente, você chegou nessa parte do jogo e não curtiu até agora, acho difícil que você goste daí pra frente. Muito difícil. Agora, uma coisa que eu achei nele, que eu não sei se vocês já viram, que é muito da hora, que é os ícones. Puta, aqueles ícones Vault são Boy, muito engraçados. É muito engraçado. Tem um lá que é pra você aumentar a sua habilidade de thief, né, de ladrão, que ele enfia na mão na carteira do cara, que é muito engraçado. Eu acho que eles tinham que colocar aquilo ali, inclusive, no trem, porque eles não falam assim, ó, tome cuidado com seus pertences, com a carteira, celular, tinha que ter aquele bonequinho. É verdade, né? Sugeri pra CPT. Não, é muito isso. Engraçado aqueles negócios. Então, assim, o acabamento do jogo é perfeito do Fallout, só que pra mim não serve, é igual GTA. Eu sei que é um jogo ótimo, só que pra mim não faz minha cabeça. Não, mas que bom que você pelo menos tentou. Tentei, né? Não me empolgou. Então, e fora isso, eu comecei um RPG japonês também, porque eu tô na seca, que não tem nenhum pra jogar, que chama Infinity Discovery. É bem clichêzão, a história é bem fraca. Só que eu achei ele tem um gráfico muito bonito, assim, e a jogabilidade eu achei até legal. Eu joguei pouco, só uma hora, assim. E vamos ver, eu tô fazendo um aquecimento pro Final Fantasy XIII, que tá pra chegar esse mês que vem. Esse jogo é da Mistwalker, não é? É da Triace. Ah, é da Triace, então tô confundindo. Achei que era da Mistwalker, a mesma. É um que é exclusivo pro Xbox, né? Isso, esse mesmo. Sim. Ele é pra quem é fã de RPG japonês mesmo, porque ele é bem clichê, a história é bem fraca, é aquele negócio de herói que não sabe que ele tem poder, que ele vai descobrir pra frente que ele é um cara foda e por enquanto ele não é. É bem fraca a história, mas pra quem gosta do estilo que nem eu, assim, ele é bem legal. Assim, pra quem não tem nada melhor por enquanto, né, no Xbox não tem nada melhor, tô jogando ele. E quanto ao Space Invaders Extreme 2 que você falou no começo, eu tô jogando ele também. E uma das coisas que eu acho, que eu não sei se você percebeu, que eu acho mais impressionante é que conforme você vai apertando os botões pra soltar os tiros, vai saindo música e os tiros vão batendo nos inimigos lá, né? Nos aliens, e vai fazendo música também. Então, assim, e é num ritmo que é muito viciante, assim, tipo, você consegue se guiar pelo jogo só através da música, às vezes, assim. Eu não acho legal jogar ele no mudo, por exemplo. Jogar ele no mudo, ou sem headset, alguma coisa assim, eu acho muito besta. Eu acho ruim. O jogo completo pra mim é headset ou volume no máximo, assim, é muito legal. O primeiro não tem isso, e isso daí é uma das coisas que me fez jogar Lumines por muito tempo. É justamente essa interatividade, você vai montando a música quando você vai encaixando as peças também. Acho muito bacana. Nossa, não sabia, vou correr atrás desse jogo. Não sabia que a segunda versão tava tão boa. Do Big Bang Mini. Boa. No próximo a gente joga conversa. Jogos de DS pra jogar no busão. Isso tá muito alternativo. É que você viu. Pelo menos a gente mora em São Paulo. Em São Paulo já acabou. O negócio é jogar DS no trem, no ônibus, verdade. No carro. Pode crer. Na enchente. É o DS que me salvou, viu? Porque senão. Então, ontem ficou todo mundo preso. Aqui pelo menos ficou todo mundo preso ontem. Na enchente. Aí 6 às 9, assim, esqueci meu DS em casa, velho. Fiquei ilhado lá sem ter nenhuma diversão. Que salve o DS. Beleza, então, Lula, o que você anda jogando? Ah, então, jogando, tem uma coisa alternativa que eu joguei há uma semana atrás também, quem é old school gamer vai lembrar, um jogo de navinha, um shooter que chama Raiden. Chama Raiden, esse jogo tinha sido lançado para Xbox no Japão, tá? E a GameStop, a loja GameStop, trouxe algumas unidades para os Estados Unidos e fez uma cópia que roda, no caso eles destravaram a região, porque não adiantava comprar a cópia japonesa na PlayAsia que não roda em Xbox americano. Então eles fizeram uma tiragem aí de 100 mil cópias, vem com um CD da trilha sonora do Raiden clássico dos arcades. E, nossa, pra quem gosta de jogo de tiro, quem jogou Raiden, animal. Eu não consegui terminar ele, porque é um jogo bem difícil. Passei 6 fases, faltam acho que 4 pra conseguir terminar. Mas eu joguei bastante ele. Pra quem é old school gamer aí, muito old school gamer, deve lembrar. E outra coisa que eu tenho jogado bastante, fãs de heavy metal e rock band Guitar Hero, não me apedrejem. Eu estou me divertindo horrores com DJ Hero. Horrores com DJ Hero. Porra! David Guetta Lover. David Guetta Lover. Mas não tem música do David Guetta nele, acho que só da DLC. Mas nossa, muito bom, achei o jogo bem bolado, gostei da jogabilidade. Jogabilidade eu achei mais complexa do que dos outros instrumentos, tanto de Rock Band quanto Guitar Hero. Mas o que eu achei bacana dele é que ele consegue oferecer uma jogabilidade hardcore, no nível até um pouco mais alto em alguns pontos do que a bateria, por exemplo, que eu acho um instrumento mais complexo do Guitar Hero e do Rock Band, mas com uma ecleticidade que não cabe nesses jogos. Ele tem uma trilha sonora mais eclética. Você nunca vai, por exemplo, ver uma música da Rihanna ou uma música do Black Eyed Peas num Guitar Hero ou num Rock Band. Não cabe, simplesmente não funciona. E nele funciona, isso que eu achei interessante. É a única que você consegue ver uma música sendo feita com Vanilla Ice e Ace of Spades do Motorhead ao mesmo tempo. Então só nele consegue isso. Uma pena que eu acho que não deve vender tanto, porque ele pegou aí o fim da onda dos jogos musicais, eu acho. Mas tira uma dúvida pra mim, Lu. Claro. Como é que funciona aquele? Porque a gente vê aqui nas fotos, a gente aqui que não jogou, aquela mesinha com os botões e tal, e eu não entendo como é que joga. Só as três pistas, né? Explica como é que joga, que eu não sei. Funciona assim, da seguinte forma. A primeira pista, a verde, é a primeira música. A pista do meio, a vermelha, são efeitos especiais que você pode usar durante o jogo. Tem efeitos pré-programados e tem efeitos livres, que você escolhe. Tem parte livre, você pode escolher e mudar o efeito quantas vezes quiser. Vários gritos de guerra. Né? Vários gritos de guerra, barulho de laser, tiro, diabo a quatro. E a outra faixa, a faixa azul, é a segunda música. Então, no DJ Hero, você nunca toca uma música só. Você toca duas músicas ao mesmo tempo. Tá? Então, cada botão daquele você pode usar para apertar e fazer um remix da música naquele momento, ou segurar e fazer o scratch para frente e para trás no prato. Do outro lado, tem o botão de crossfader. O que é o botão de crossfader? Tem momentos que você toca um pedaço de uma música e um pedaço de outra. Então você tem que remixar a música, tocar um pedaço de uma, um pedaço de outra alternado. Então tem partes, várias músicas, e é o fundamento mais legal do jogo, que é você construir uma música com pedaços alternados, com um segundinho, meio segundinho de cada música. Você joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado. Tem momento que você toca só uma, as duas, só outra, volta para outra. Então é bem bacana isso daí. Tem uma barra de efeito que parece o AmiBar, que na realidade dá um fade-in, fade-out no áudio, né? Da faixa que tiver o efeito. Isso daí é pré-programado, vem no jogo. E tem um botão de euforia. E quando você acerta bastante, quando você tem um strike alto, a partir de 40, você ganha o rewind. Permite você girar o prato para trás e tocar de novo aquela parte que você passou. Então, é bem complexa a jogabilidade. No começo dá várias travadas, assim. Eu terminei o jogo no médio, mas eu não cheguei a falhar nenhuma faixa, não. Mas a jogabilidade eu achei show de bola, assim. Eu tô, fatalmente, hoje, quando a gente terminar o podcast, eu vou voltar e vou jogar mais um pouco dele. Tô viciado na jogabilidade. E o que é gostoso disso é que é eclético, cara. Dá pra você dar uma festa em casa, vai ter música que todo mundo gosta. Coisa que você não consegue muito. Você vê, tanto Guitar Hero e Rock Band lançaram Band Hero, a Activision lançou Band Hero, Rock Band lançou o Lego pra tentar alcançar um público, assim, diferente, que não é tanto público de rock, esse tipo de coisa, e não rolou. E o DJ Hero, ele consegue encaixar essas coisas. Então, beleza. Mas é isso, Raiden DJ Hero. É o que Raiden, eu tenho jogado. Raiden pro Xbox 360, né? De navinha. Isso, tá Raiden anotado, 4. Tá jogo anotado. De navinha. Jogo mais casca grossa da face da Terra. Tá jogo anotado. De navinha. Tá em hype aqui hoje, né? Não, eu ia falar, Big Ben Mini, eu ia falar que é de navinha também. Eu fiquei com vergonha, mas agora que eu... Não, se você falar assim, shooter, é chato, pessoal. Jogo de navinha, que eu acho o estilo mais difícil de jogar. Os Fechou. Jogos mais hardcore que tem são os jogos de navinha. Não, beleza. Então, ó, agora é a vez do Pascoal, o detetive do barulho. E aí, gente, firmeza? Bom, tô jogando, Modern Warfare é de lei, né? Tô jogando lá, pá, tô matando muita gente, já vou chegar no modo prestígio. Pra quem não sabe, modo prestígio, você retorna a sua configuração de iniciante sem quase armas nenhuma habilitadas, só que você ganha um medalhão de prestígio, quer dizer que você já chegou no nível máximo do jogo. Aí você achou tão fácil que você voltou pro nível inicial só pra poder tirar uma com os caras que ainda estão tentando subir de nível, tá ligado? Eu acho que nesse nível você deveria receber como arma inicial um estilingue. Por aí, ou por então aí. Só na faca. Só, né? Na faca. Na faca mesmo eu mato muito, né, durante o jogo. É muito legal faca, matar na faca. Faca de pão puma, hein? Faca de rocambole. Eu acho que você tinha que jogar algum dia contra um cientista, porque ele é o cara que fala que é bonzão. Cientista, ó, eu colocava só minha irmã jogando contra você. Você ia ver só. Nossa, duelo. Não, mas não, cê... pode. Não, sem brincadeira, minha irmã joga muito Modern Warfare. A gente ia até se inscrever num campeonato que vai ter agora no Nintendo Wii, do Modern Warfare, pra vir internet. Mas muito louco, minha irmã mata tanto quanto eu, assim, no jogo. Mas enfim, fora esse. Bonnie Clyde. Bonnie Clyde. Bonnie Clyde, sensacional. Pode crer, né? E tô jogando um pouco do Muramasa, Demon Blade. É um jogo, assim, ele é todo 2D, todo desenhado, assim. Provavelmente não é feito à mão, assim, só o desenho, mas ele é todo 2D. Assim, o jogo é fantástico de cenário, de ambientação, assim, no meio Japão feudal, aquela época samurai, ninja, pá. E assim, no começo o jogo parece ser meio chato, porque ele tem aquele que muitos jogos têm, né, de você ter tipo uma escola no começo, você tem que aprender a bater, tem que aprender a apertar o botão A, pá. Mas, por exemplo, depois que passa essa parte chata, o jogo fica muito dinâmico, muito legal mesmo. Você alterna entre espadas, assim, cada uma com algum poder. É um jogo bem legal. Mas, assim, eu ouvi falar que ele, assim, ele tem várias espadas, várias técnicas, mas você acaba não usando muito durante o jogo. Ele acaba ficando meio maçante, assim, é verdade isso aí? Eu não sei se todo mundo joga assim. Eu tava optando pela espada principal... Mas eu achei que isso fosse uma opção minha. Não sabia, assim, que todo mundo acabava fazendo isso também, né? Mas, assim, isso não tira muita diversão do jogo. Pra quem gosta de um jogo de você andar e matar inimigo, assim, é bem espadinha, legal. Por exemplo. Espadinha, é. Aquele do Super, né, velho? Que todo mundo gostava, pá. É legal, só que, assim, não é um jogo que você vai jogar a vida inteira. Mas ele é bem legal de você... E como a ambientação dele é muito bonita mesmo de se ver, é um jogo gostoso de você jogar, assim, ficar observando. As músicas também são muito boas. Mas acho que foi um jogo que passou meio desapercebido. Também vou pra ter... Qual console que é? Nintendo Wii. Esse é exclusivo, Muramasa Demon Blade. É legal, velho. Não é aquele best seller, mas é bem legal. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Um outro que eu voltei a jogar, que é um jogo até antigo, né? Mas eu voltei a jogar é o. Mad World. Eu voltei a jogar o Mad World, que é um jogo assim que eu gostei muito na época, mas quando ele lançou, começou a sair um monte de outros jogos e eu acabei fui jogando um atrás do outro e deixei ele de lado. Voltei a jogar agora um pouco pra tentar passar um pouco mais do jogo, que é um jogo realmente um jogo bem legal. Ele, pra quem não conhece, é aquele jogo do Nintendo Wii que é todo preto e branco. E algumas, o sangue é vermelho, o resto da fase é todo 3D, mas tudo em preto e branco. É aquele da Clover, né? Da Clover, o mesmo que faz o Okami. Eles gostam de falar... Infelizmente, esses caras não dão muito certo, porque que nem o Mad World também não vendeu muito, e é um jogo excelente também, assim como o Okami. E eles arriscam muito, eles são muito originais na parte de design dele, dos jogos deles. E até por isso eles acabam, às vezes, por preconceito de quem não joga muito, acaba perdendo um público porque vê aquele gráfico diferenciado e acaba não jogando. Mas o jogo é muito legal, ele tem uma violência assim, bem gratuita mesmo, mas chega a ser até meio um estilo meio comédia, assim, porque você mata os caras de tudo quanto é jeito. Ele tem uma variedade muito grande de possibilidades. Você pode pegar um pneu velho e enfiar assim na cintura do cara, prender ele. Você pode, depois disso, você pode jogar o cara dentro de uma lata, você pode tocar fogo na lata e ainda jogar essa lata num poste. E se você quiser, você ainda estoura o cara com uma bazuca. Tipo, é uns bagulho bem assim. Bem Tarantino. Bem Tarantino. E o legal que você tem no... Ele controla uma motosserra, né? E quando você tá jogando com o Will, o som da motosserra sai no controle, né? Isso fica bem legal quando você tá jogando na sala, assim. Eu achei bem interessante o jogo e tô voltando a jogar porque eu gostei mais por isso. O ponto ruim nele é que... O ponto ruim e bom, porque ele, o fato dele ser preto e branco dá um visual muito legal que eu nunca tinha visto num jogo. Mas se você jogar ele por várias horas, você acaba cansando um pouco a vista por essa falta de cores, assim. Eu acho que cansa um pouco. Mas o jogo é muito legal, o design dele. Ah, eu joguei ele também, mas eu não joguei ele muito porque eu achei ele legal. Eu concordo com tudo que você disse, mas eu achei ele bem repetitivo. Não teve muita integração e muita coisa nova depois de um certo ponto que você já fez todos os tipos de morte que você pode. Então, você fez tudo isso que você falou. Coloca o cara no pneu, joga o pneu no ácido, joga o ácido no trem, joga o trem no avião, sei lá, faz um monte de coisa. É bem por aí. Só que depois de um tempo que você faz isso várias vezes, uma seguida, uma atrás da outra, por mais divertido que isso seja, eu achei ele repetitivo. E essa é a única crítica que eu faço dele. É uma pena que é uma crítica importante. Porque um jogo repetitivo é um jogo que você não quer jogar por muito tempo. É, isso é mas verdade. É, Mas todo o resto dele, eu concordo com tudo que você falou. O design é excelente, o gameplay é ótimo, os detalhes que ele mostra também são muito legais. Pena que ele é bem repetitivo. Mas é um jogo que não pode deixar de jogar pro Wii. Eu achei assim, ele realmente tem essa parte da repetição. Isso ficou meio chato e tal, assim, em alguns pontos. Mas se você não embaçar muito na fase e você conseguir passar no jogo, porque o que eu achei o ponto principal dele, assim, de diversão, é quando você enfrenta um chefão no jogo. Eles são muito bem bolados, os chefes, eles são, parece assim, personagens de anime mesmo, assim, de desenho animado. E eu acho muito legal o jeito que você enfrenta eles, chega até a cansar, assim, quando você tá lutando, mas, assim, fora isso, realmente o jogo, assim, não, acho que pecou um pouco nessa parte mesmo de criatividade em outros quesitos, assim, do que só a violência gratuita, né? Mas é aquela coisa, tem gente que fala que o bom é ter violência, outros falam que o bom é ter história, mas assim, achei um jogo legal de jogar, não tô falando que é um best-seller, né? Fora isso, eu não tenho jogado muito, não. Wii Man, é. Pra quem tá ouvindo, eu sou o cara que vai representar a Nintendo aqui, né? Já que todos os outros têm um 360, né? Mas e eu Wii. Ah, eu tenho Wii também. Eu também tenho. Ah, mas então, DS. Eu também tenho DS. O pessoal curte um DS, né? Unanimidade, mas... De console. Não, beleza. Eu tô jogando... assim, o que eu mais venho jogando esses dias é o Batman Arkham Asylum. Eu terminei ele ontem. Eu tive muita sorte, porque antes dele eu tava jogando o Assassin's Creed 2, que eu também terminei. Terminei o Assassin's Creed 2, eu fui direto pro Batman, terminei o Batman ontem, e são duas das melhores experiências single player que eu já tive ever, assim, de todos os videogames que eu já joguei. O engraçado é que eles têm uns detalhes que são parecidos, assim, né, que fazem deles ser jogos excelentes. O que eu espero que se torne um novo padrão, porque eu gostei muito de jogar os dois. Na questão do Assassin's Creed, eu achei o jogo excelente, a jogabilidade é excelente. O único detalhe que eu não gostei dele, que algumas vezes atrapalhou o gameplay e atrapalhou de eu jogar e me frustrou, foi que quando você aperta o RT e o A, né, você corre e você corre livre e tudo que você vê pela frente, você pula, você agarra, você vai escalando. Então, assim, é um modo que você entra de corrida, tipo parkour, assim, você vai pra onde você quiser e tal. Mas, às vezes, por mais que eu apontasse pro lugar que eu queria ir, ele não ia. Tinha uns lugares que eu queria pular, ao invés de ele correr pelo lugar que eu queria e pular pro outro telhado, ele pulava direto, caía, eu tinha que subir tudo de novo. Então, assim, ele não tá... Ele tá 70% pronto, eu diria, esse modo. Se eles derem uma melhorada pro próximo Assassin's Creed, vai ficar perfeito. Mas todo o resto do jogo é muito bom. E um dos detalhes dele que eu acho que é parecido com Batman é a quantidade de coisas pra você achar. Tem penas, tem estátuas, tem... Uns símbolos que você tem que achar que abrem um vídeo no fim. Quando você acha 20 desses símbolos escondidos, abre um vídeo que te mostra uma parte importante da história. E é tanta coisa pra você achar que você se sente compelido a ir lá e achar essas coisas. Mas a melhor coisa disso é que os mapas mostram onde tá, ou a área que essas coisas estão. Então, assim, você não tem que ficar se matando pra explorar nada. Você sabe mais ou menos a área onde aquilo tá, e você vai lá e procura, faz uma... Você diminui a área de exploração que você tem que fazer, vai lá, pega, e isso te incentiva muito a ir atrás desses colecionáveis, né? Que é um saco você ir atrás de colecionável que você não tem a mínima ideia onde tá, né? Principalmente se o mapa é muito grande. E o Assassin's Creed tem 4 cidades pra você visitar. Cada cidade tem um monte de coisa pra achar, então ficaria meio complicado. Mas aquele negócio lá, o Citista, que tinha no primeiro, que todo mundo reclamou que ele era repetitivo, que as missões eram todas iguais, eram sempre os mesmos objetivos. O que melhorou isso aí no segundo ou continua a mesma coisa? Olha, eu não joguei o primeiro, mas eu li review, eu falei com gente que jogou, e essa foi mesmo a maior... crítica, né, que tiveram. Nesse tem, tem as missões principais, que as missões principais são de várias coisas diferentes que você tem que fazer. Geralmente é assassinar alguém, né, assassinar um dos seus inimigos. Só que a maneira que você tem que chegar para assassinar os seus inimigos é sempre diferente. Sempre de um jeito diferente que você tem que chegar. E isso é legal. Mas tem as missões secundárias. Tem missão de você bater em marido infiel. Você vai lá, fala com uma mulher, ela fala que o corno tá traindo ela, você tem que ir lá dar porrada nele. Tem missão de corrida contra ladrão. Você tem que chegar num ponto específico do mapa antes do ladrão. Mas isso aí faz parte do plot principal, assim, porque eu não consigo imaginar onde que entra na história principal o cara enfia porrada no marido que tá traindo a mulher. É ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro. E outra coisa que eu achei mais legal... Então, assim, essas missões é bom porque tira um pouco dessa repetição, certo? Então, essas missões secundárias aí são legais por isso. Então, acaba com essa crítica. E as missões principais também são diferentes em si por si, que também acho que acaba com essa crítica. E o legal é a economia do jogo também. Porque tem uma vila que é a vila da sua família. Quando você chega lá, é a segunda cidade que você visita. Quando você chega lá, você tem a oportunidade de investir dinheiro nessa vila. E isso tudo isso é totalmente a seu critério. Se você não quiser dar dinheiro pra vila, se você não quiser fazer essas missões, isso é você que sabe. Então ele entendeu? Vira tipo um Robin Hood, assim, né? Ele rouba dos ricos pra dar aos pobres da família dele. Assim. Não, porque ele não rouba dos ricos. Ele pode roubar de qualquer um na rua. E você vai passando e tem um botão lá que rouba a galera. Então não é nem dos ricos. Que bagulho GTA, cara. Mas e assim, o GTA. Bom é que todo dinheiro que você coloca na vila vai aumentando a porcentagem, mais pessoas vão visitando a vila, e é muito nítido quando você chega em porcentagens altas de melhoria da vila, 80%, 90%, assim, você vê uns banners coloridos na rua, todas as lojas ficaram coloridas. Você nota a felicidade no rosto das pessoas, né? Você consegue ver que a qualidade de vida melhorou muito naquele lugar. Quase. A mansão da sua família, quando você chega, tá toda destruída. Quando você melhora, estão todas as janelas bonitinhas, reformadas, o telhado todo reformado. Tem um ringue de luta que ele tá todo destruído quando você chega. Quando você melhora, ele tá com grama, ele tá bem cuidado, sabe? Assim, é muito legal você ver essa mudança ao longo do jogo, assim. Você falou agora na cidade, esse negócio que também fizeram maior propaganda, tal, que é que assim, em Veneza, que é assim, tá mal bonito e tal, e a ambientação ia ser... Não, ó, eu acho que eles tiveram que fazer as cidades ficarem funcionais pro seu parkour, pra você sair correndo, escalar e pular e ir pra onde você quiser. Então, eu não sei o quão fiel foi, porque eu nunca fui pra Itália, né? Mas eu acho que a arquitetura, o feeling das cidades ficou muito perfeito. Tem sempre gente andando, sempre gente levando coisa pra lá, pros lugares. Você esbarra nas pessoas, as pessoas caem, te batem, sabe? Tem sempre você nunca sente que tudo é feito pra você, entendeu? Que as pessoas todas reagem ao que você... a sua presença ou não. Você sente que é uma cidade viva que acontece independente da sua presença ali, entendeu? Isso é muito importante. Então, eu acho que as cidades ficaram muito boas, mas eu duvido que eles não tenham feito algum tipo de mudança, assim, pra poder ser funcional pro jogo em si. Os edifícios têm que ser bem perto um do outro, pra você poder pular de um pro outro e tal. Tem um monte de casa em construção, aí tem uns andaimes que você pode pular no andaime, entendeu? Tem essas coisas meio repetidas, assim, ao longo do mapa, mas que precisa estar lá pra você poder chegar onde você quer chegar, né? Então você até entende esses... Oi, pai, fez gol? É que eu tô gravando, pai. Tá bom, tô gravando. Então, é um jogo muito bom. Só que assim, outro detalhe que é parecido com Batman é o final. O final, eu me decepcionei com o final. Porque assim, o jogo ele vai até o ponto... Porque tem uma sala que você entra no fim. Eu não vou spoiler, mas tem uma sala que você entra no fim. Até você entrar nessa sala, eu achei a história muito legal. O andamento da história e tal, eles vão de pouco em pouco, assim, eu gostei. Quando você entra nessa sala, acontece um negócio que é totalmente fora da realidade do jogo, assim, você não entende nada, o jogo acaba, você não sabe o que aconteceu, e eu não gostei, eu me decepcionei bastante. Ah, mas o final do Batman não é tão ruim. Não, ele tá falando do Assassin's Creed. Não sei, mas ele falou que o final do Batman também é ruim, não falou? Então, Esse é um. Então, beleza. Vocês vão spoiler lá também o final do Batman? Como é que é? Eu não fiz final. Não, ainda. Não vou spoiler. Ah. Não vou spoiler nada. Aqui é spoiler free, meu filho. A última coisa que eu vou falar do Assassin's Creed é que eu achei uma puta sacanagem da Ubisoft. Foi a Ubisoft que fez o Assassin's Creed, né? Eu esqueci. Sim. Acho que foi. Então, eles foram muito filhos da mãe, porque no jogo tem 16 memórias, não, ou 14 memórias que você joga, né? Cada capítulo é uma memória e tal. Eles pularam da memória 11 pra memória 14. A 12 e a 13, a 12 e a 13 não existem. Ou é a 11 e a 12 que não existe, alguma coisa assim. Mas duas memórias não existem, você pula. Acontece uma coisa lá que você pula elas. Essas duas memórias estão sendo lançadas pra DLC, pra você comprar na live. Olha, manha! Cara, eu me recuso. Teve gente que falou que é ótimo o jogo, né, essa memória pra comprar. Não é muito caro, é 320 pontos, acho, é 4 dólares. Não é muito caro, se você for comparar com os outros conteúdos pra download, não é muito caro. É bom até o preço. Só que eu me recuso, porque eles foram muito filhos da puta, e o jogo não é muito longo. Eu terminei tudo, eu fiz 1000G nele com 20 horas, 21 horas. Mas essas duas memórias, eu ia pra, tipo, 25 horas. Então não é longo, assim. Eu ia gostar muito se tivesse as memórias já lá. Então, se eles derem a desculpa um dia do jogo ter sido muito longo e por isso que eles não quiseram colocar, é mentira, e eu me decepcionei bastante com eles também. Mas beleza. Então, pro Batman, né? Então vamos ver esses detalhes aplicar no Batman. É a mesma coisa. Você tá na ilha de Arkham e você tem que derrotar o Joker, tem que derrotar o Coringa. E no meio do caminho você encontra vários outros vilões, Espantalho, quase todos, Ben. Né? Quase todos. Não, né? Quase todos não. Eu achei pouquíssimos. Porra! Minha opinião foram. Foi, a Era Venenosa, o Espantalho e o Bane e a Harley Quinn. O Crocodile lá também. O Killer Croc, pronto. Isso, spoiler, todos os inimigos. Isso não diz nada. Não, isso já tinha no trailer de lançamento. Isso dá pra ver desde o início. Já tinha no trailer de lançamento. E o Crocodilo tem desde o começo, nem vem. Exatamente. Então, assim, eu achei poucos, mas eu achei legal. Isso não é uma crítica. Eu achei legal que são poucos, porque eles puderam desenvolver bem esses poucos, entendeu? Se colocasse um monte, ia ser tudo passagem rápida, assim. Então eu prefiro que sejam poucos, mas bem desenvolvidos. E foi o que aconteceu. Então, como jogabilidade, o combate desse jogo é muito bom. Muito bom. Você não é assim você ficar apertando o botão. Você tem que fazer direitinho, apontar os combos exatamente pro inimigo que você quer acertar. Tem vários combos diferentes que você tem que fazer. Você pode usar o bumerangue do Batman lá no meio da luta. Tem esquema de counter também agora que ficou bastante, né? Foi o que salvou a jogabilidade, né? Aquele esquema de você apertar o botão pra dar um counter na hora que o inimigo vai te atacar. O diferencial do jogo. Sim, e as animações são muito legais. Tipo, o cara vai te dar um chute, você dá o counter, ele pega a perna do cara, dá uma cotovelada na cara dele, vira, levanta a perna e dá um, sabe assim? Se ele dá um soco, a animação é completamente diferente. Ele pega o braço, joga o cara no chão. Então, são várias coisas todas as animações de combate parece que foram feitas bem pensadas, assim. Não é coisa genérica. E o que eu achei legal também é quando você tem aquelas partes que você fica escondido e vai pegando os caras um por um, né? Quando você pega o primeiro, eles veem que um cara sumiu lá, ou que ele tá derrubado lá no chão, eles ficam apavorados, né? Você vê lá o status do detetive, né? O estresse, né? Fica catatônico, apavorado. Começa a tirar no nada, assim. E também falando da jogabilidade do combate, uma coisa também que eu não cansava de ver é quando você derrota o último inimigo que ele dá aquele último golpe em câmera lenta. Eu sempre dou risada. Não sei se vocês também acham. Mas quando ele dá aquele último golpe de câmera lenta que o corpo. Que é aquela engine do Unreal, se não me engano, né? Então, aí o corpo ele vai todo distorcido. Todo. Parecendo um boneco de pano caindo, e o Batman dá aquela. Tipo uma bica mó forte, um soco, o cara vai rodando todo. Só falta aquele grito do Street Fighter, né? Puta, é muito engraçado. E aí, em câmera lenta, toda vez eu dou risada. É verdade, é muito legal mesmo. E eu achei o combate. E assim, em todo jogo, eu acho, o que você fizer mais durante o jogo tem que ser uma coisa divertida. Por exemplo, GTA. Se você não fizer o transporte dentro do GTA divertido, o jogo vai ser uma bosta. Porque você passa, sei lá, 60% do jogo indo pra algum lugar. E os outros se você 40 não fizesse... É, exatamente. Se você não fizesse ser legal, então o jogo ia ser uma bosta. A mesma coisa o Batman, você passa muito tempo lutando e se locomovendo. E o jeito que eles fizeram o combate, o jeito que eles fizeram a locomoção, que você usa também aquela arma que ele atira e sai um fio e ele voa pra onde o fio pegou e tal. Aquilo é muito legal. Também é muito acho. Legal. Então, eu sinto que a Rocksteady, que é a empresa que fez o desenvolvimento, eles pensaram em cada detalhe e eles pensaram em tudo, assim. Foi muito legal. E tem uma das partes mais legais, são os challenges do Riddler, que é o Charada, né? Ele deixou 240 itens pela ilha. E são itens completamente diferentes. Tem aqueles dentes que ficam pulando sozinho, aquelas dentaduras que ficam pulando sozinho. Você tem que destruir elas. Tem umas pedras que você descobre sobre o espírito de Arkhan. É, uns troféus e tal. E são muitos. São 240. Então é bastante. Ele tem um replay bom, né? Assim, mesmo depois que você faz final na história principal, ele tem um bom replay, né? Que tem bastante coisa pra você voltar pra pegar. É, então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui seguindo o jogo e eu fui pegando enquanto eu encontrava. E o bom é que essa tudo que você pega, tudo que você escaneia pro Charada, você ganha XP. Então isso te encoraja a pegar pra você evoluir mais rápido, entendeu? Eu, antes de eu chegar no fim do jogo, eu já tinha evoluído tudo, porque eu peguei bastante, né, desses troféus, essas coisas. É, e o legal é que no meio do caminho você pega uns mapas que mostram a área geral que tá esses challenges. Então, você vê no mapa onde mais ou menos tá, mas você ainda demora um tempão pra você achar exatamente onde tá, pra você saber exatamente onde entrar e tal. Então, é que nem o Assassin's Creed, são coisas extras que te encorajam a fazer, mas é feito de um jeito muito legal que não te frustra. É muito legal, né, essa maneira que eles fizeram adquirir esses itens. É, agora, o que eu não gostei foi do fim também, eu não gostei do fim. É, o fim, não que o fim seja ruim, ele só me decepcionou porque ele é bem menos do que eu achava que ele era. É, e eu acho assim, o fim de um jogo ele tem que refletir o seu esforço pra chegar até lá. Eu joguei no hard, eu joguei o jogo inteiro no hard pela primeira vez, eu sofri bastante pra chegar no fim. Tem umas lutas que no hard são muito difíceis, que eu repeti umas 15 vezes pra poder passar. Então, assim, o fim ele tem que refletir o seu esforço. E o fim não refletiu o meu esforço. Foi o fim de um minuto, assim. Teve cenas legais que eu vi do fim e tal. Mas, olha, eu não sei o que tá acontecendo, que as empresas estão esquecendo do fim ou estão deixando o fim pra assim, segundo plano, a qualidade, né? Não. É, segundo plano, exatamente. Mas sabe por quê? Sabe por que isso? É porque quando você chegou no fim, você já comprou o jogo, velho. Tipo, não tem mais nada. Não, eu acho que eu tenho uma teoria, que eles vão vender o fim como DLC daqui a pouco. É mais provável. É verdade. Bem provável, eles vão vender o fim como DLC. É verdade. Cara, o Fallout 3 foi a mesma coisa. O Fallout 3, pra mim, né, é um dos melhores jogos que eu já joguei e tal. Quando você chega no fim original, né, que depois eles lançaram um pacote pra download, que tem outro fim, que eu não peguei ainda, então eu não sei. Mas eu terminei, não conserta nada, não. Não conserta nada. É lamentável, é lamentável. Cortaram o jogo no meio pra vender aquele DLC. Cortaram. Essa aqui é a real, é bizarro. Então, assim, e eu acho estranho, porque o BioShock, pra mim, 70% do motivo do porquê eu gostei de BioShock, pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, é a história. A história é muito boa. E eu queria chegar no fim, eu queria ver como é o fim. E o fim do BioShock, ele foi pequeno também, né? Qualquer fim que você escolhesse é pequeno, acho que não tem nem um minuto de videozinho, enfim, mas o que acontece nesses fins, pra mim, valeu o esforço, porque eu vejo a continuidade da história e o que aconteceu com os personagens e tal, e eu penso, valeu todo o esforço que eu fiz pra ter esse fim, entendeu? Então não é nem o fim ser longo, é o fim ser bom, o fim refletir o esforço que você fez. E eu não vi isso no Batman, eu não vi isso no Assassin's Creed também. Então, pra mim, a jornada foi muito melhor que o objetivo final. É, são jogos que eu recomendo pra qualquer um, todo mundo tem que jogar esses jogos. E isso é o que todos nós estamos jogando. É, e agora nós vamos para o nosso tema principal. nosso tema principal hoje é jogos mais esperados de 2010. O que, que vai ser bom, o que, que vai ser uma bosta, o que, que a gente achava que era uma bosta que vai ser bom, o que, que a gente achava que ia ser muito bom, mas vai ser uma merda. Então, isso, é tudo isso que a gente vai discutir agora. Vamos lá, datas. Serviço de utilidade pública. Primeiro, nós separamos essa lista por consoles, e nem por consoles, para quais consoles os jogos específicos vão sair. Então, primeiro, a gente vai começar com os jogos que vão sair especificamente para os consoles somente. Então, vamos só falar de jogos que vão sair para o Wii, só de jogos que vão sair para o PS3, jogos que vão sair para o 360, exclusivos, e depois a gente fala dos multiplataformas. Então, eu vou citar os nomes, se vocês quiserem comentar alguma coisa, comentem, se não, a gente já, mais ou menos, vai dar o voto de que aquele jogo nós achamos que vai ser uma bosta. Isso é muito perigoso, melhor não falar nada disso não, hein? Ah, perigoso. Eu vivo perigosamente. Tô foda. Então, vamos lá. Do Wii, o primeiro é Tatsunoko vs Capcom. Já saiu. Ele já saiu em janeiro. Pra mim também é whatever. Já saiu no Japão. Eu achei que é um jogo de luta, velho. É isso aí. Não, mas tem bastante gente. Ah, eu assisti o review. Não, o jogo é legal, sim. Eu só acho que. Muito bom. Tatsunoko? Quem que é Tatsunoko, velho? Que era uma coisa estranha de Japa, né? Onde Capcom versus Jaspion era mais da hora. Você ia usar o... Tem um Dylan no bagulho, mas enfim. Mas passa, passa. Mas é um representante de luta no Wii, né? É, eu prefiro Smash Bros, né? Mas enfim. Cavaleiros, eu assisti o review dele e achei interessante, viu? Não, eu tenho o jogo. O jogo é bom. Eu tenho a versão em japonês. O jogo é bom, não tô falando disso, mas assim, eu tô falando assim, de quem eles escolheram pra contracenar com a Capcom, né? Mas assim, é porque é um jogo feito pro Japão, né? No Japão esses caras são conhecidos. É a mesma coisa se fazer um... Street Chaves, por exemplo. É, Street Chaves. Não vai fazer sucesso no Japão. Será? Agora aqui no Brasil, top de linha Street Chaves. Mas enfim, vamos ver. Street Chaves é 3As, AA, 10. Melhor, lá, próximo. É, beleza, o próximo é No More Heroes 2, Desperate Struggle. É, eu tô esperando muito ele. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Primeiro, eu joguei, terminei, fiz tudo que tinha que fazer, eu achei ótimo. E o segundo teve várias mudanças aí que a gente viu. Eu vi uns reviews dele também. É, pra mim é um dos que eu mais espero pro Wii esse ano. Ó, eu acho que assim, eu também espero bastante esse, porque assim, eu gostei do primeiro, embora eu tenha achado no primeiro algumas coisas meio chatas. Que a cidade é muito grande e muito vazia, assim. E é uma coisa que eu vi o criador do jogo comentando que eles arrumaram. A cidade é bem menor, mas muito mais complexa, muito mais cheia de coisa. Não, nem isso. A cidade é inexistente, cara. Você não pega mais a moto pra ir pros lugares. Você escolhe um menu, os lugares, e você vai pra lá direto. Acabou, não, a moto não existe mais. Eu achei que ficou melhor mesmo esse modo de jogo, que eu achava meio chato mesmo, você ficar vagando muito tempo na cidade. E assim, realmente o jogo parece estar melhor, as lutas parecem estar mais... O que eu gostava muito no More Heroes 1 era o modo de luta dele, é muito legal, muito dinâmico e é muito divertido também. Eu espero grandes coisas desse jogo, embora assim, eu não acho que vá ser o melhor do ano também. E outra coisa, vai sair uma versão HD do 1 pro Xbox e pro PS3 em fevereiro, acho. Isso pro Japão. Nenhum developer, nenhum publisher, quer dizer, pegou o jogo pra lançar nos Estados Unidos ainda, mas eu espero que lancem, porque eu compraria de novo e eu jogaria, mesmo já tendo terminado ele no Wii, eu terminaria ele no Xbox também, porque eu gostei muito desse jogo. E é bizarro o fato de lançarem no Japão, né, porque cara, a base do Xbox 360 é inexistente lá, e o PlayStation 3 também não é muita coisa. Agora deve aumentou razoavelmente com 1 milhão e pouco aí com o lançamento do Final Fantasy 13. Mas não faz sentido, eles tinham que lançar fora do Japão, que é onde esses videogames têm mais base. Não sei, acho que não faz sentido nenhum. Não dá pra entender mesmo essas empresas. É, não dá pra entender. É que nenhuma distribuidora nos Estados Unidos pegou o jogo ainda. É ganhar mais um trocado com a mesma licença. É que nem os caras fazerem um jogo de luta do Castlevania, né, velho? É, tipo, é a mesma loucura, na minha opinião. Quem que vai querer? Um cara que gosta de Castlevania jamais vai querer jogar um jogo de luta do Castlevania. Todos os personagens iguais no Death Note. É Death Note, né? Coisa lá é o Raito, né? O principal lá é o Raito, né? Depois os caras reclamam de não vender, né? Na verdade. Então, beleza. O próximo é o Red Steel 2. É, eu joguei o 1, eu não gostei do 1, mas eu vi vídeos do 2 do cara jogando, né? O dev jogando. E assim, ele atirava, É, aí depois ele mudava automaticamente pra espada, e com o Red Steel 2 ele vai usar o Emotion Plus, que é aquela pecinha que você coloca, ele fica mais preciso. E pelo que eu vi, eu acho que eles fizeram muita coisa boa nele, e é um que eu experimentaria de novo. Eu acho que eles fizeram mudança suficiente pra eu ficar interessado de novo nele. Também, mesmo sendo uma bosta. Eu acho que melhorou. Eu gostei do primeiro, porque assim, eu joguei assim que saiu, né? Eu comprei. E era um dos primeiros jogos do Wii. Na época, eu achava um jogo legal. Eu não voltaria a jogar agora o primeiro, né? Não jogaria mais, mesmo porque já tem outros jogos bem melhores. Metroid Prime, Call of Duty, enfim. Em termos de FPS. Mas eu achei que ele tinha características legais no primeiro jogo, assim. Eu achei que algumas coisas ele acertou e outras não. Já, por exemplo, com o Motion Plus, eu acho que ele vai acertar em muita coisa, por exemplo, aquela parte da espada que no primeiro era muito chata e, assim, eu acho que vai ficar bem legal. Eu vi uns vídeos do segundo, o cara cortando uma floresta de bambu com a espada, onde o cara passa a espada, ele corta, não é uma coisa pré-programada, assim. Ele realmente vai cortar. Exatamente. Com um negócio muito legal. Eu só achei estranho, eu não tô muito empolgado, porque eu achei que ficou meio um faroeste japonês, aquele mundo que eles criaram, assim. Eu achei legal os caras fazerem uma realidade alternativa, porque o primeiro se passa na Terra mesmo, né? No planeta Terra, tempo atual, pá. Agora o segundo eles se passam na realidade alternativa, que eu achei interessante eles mudarem o foco, né, pra isso, mas assim, eu acho que não acertaram muito na mão da realidade alternativa que eles criaram. Pode ser que jogando seja muito legal mesmo, porque pelo visto a jogabilidade tá muito legal. Agora, não tá me deixando muito empolgado, assim, de jogar, né? Mas, enfim, vamos ver. Só jogando mesmo, pra ter certeza. É, eu joguei o primeiro, eu gostei também do primeiro da época. Mas o que eu senti do primeiro é que é um jogo que não deu tempo dos caras terminarem. Os caras precisaram lançar, né? Muito bugado, esse tipo de coisa. Umas coisas... A arte, às vezes, parecia bonita. Às vezes, ficava feio, acabamento ruim. Então, mas essa parte da mudança de universo eu desconhecia do 2, assim. Até fiquei agora com o pé atrás falando. Porque eu gostei daquele universo Tarantino do 1. Acho que tudo a ver, assim. Os caras resolvendo os problemas técnicos. Nossa, o jogo ficaria perfeito. Agora com o Motion Plus no mercado e tudo. É, mas isso, bom, vamos ver, né, como é que vai funcionar. Mas esse, sou cético em relação aberto, ao jogo. Eu vou deixar ele aberto, então. Porque não sei o que dizer. Beleza, o próximo é o Monster Hunter 3. É um fenômeno Monster Hunter lá no Japão. As crianças não vão pra escola quando sai pra poder jogar. Tiram, sei lá, ficam uma semana em casa bitolado jogando isso aí. Nunca entendi. Né? Mas não, mas dá pra entender japonês. Não. Não dá, mas Monster Hunter 3 pro Wii, cara. Vai não, vender em água pro deserto. Eu joguei a versão japonesa. Não joguei muito, porque jogo em japonês, ainda mais um jogo desse, assim, que você tem que configurar muita arma, muita coisa, tem que ler muita coisa. Realmente fica impossível. Eu joguei só pra ver mesmo a arte do jogo. Ah, ele é muito bonito. Ele é muito legal, velho. Eu acho até que é um lançamento do. Assim, tirando os jogos da Nintendo, né? O Zelda, o Mario e tal, é o que tem mais peso aí desse ano. Não, realmente é muito bom. A versão americana vai vir com algumas modificações pro mercado americano, né? Não só de texto, quanto também de conteúdo, alguma coisinha assim, eles vão mudar. E assim, eu acho que vai ser um excelente jogo, sim, tem tudo pra dar certo. É lógico que foi feito mais pro público japonês, até que já vendeu sei lá quantas milhões de cópias no Japão lá. E é um jogo que vale a pena jogar, velho. Pouco que eu joguei, eu gostei muito do gráfico, mas da dinâmica, assim, do jogo. Você manja muito do que é, como é que é a dinâmica do jogo, tá? Porque eu vi assim, eu vi que o gráfico era bonito, eu vi que ele tinha um mundo grande pra explorar. Dá a impressão que é um jogo bom, mas você sabe como é que é a dinâmica? Então, eu tenho a mesma pergunta. É um Pokémon da Capcom? Não, é... Na verdade, não. Pokémon da Capcom? Pode até parecer de início. Ele, na verdade, ele é um jogo assim, a história dele não é muito complexa. Você é um caçador de monstros, tipo um treinador Pokémon, né? Mas, por exemplo, lá você não captura os monstros nem nada. A dificuldade no jogo é porque você realmente é um caçador. Então, o top de linha é você pegar um monstro chefe do jogo, que é aquele mais difícil, mais raro, mais forte, o maior. O Mewtwo, assim, por exemplo, o Turokimakto. É, o Turokimakto é mais próximo, porque ele é grandão e tal. Assim, e é o auge, né? Você conseguir caçar aquele monstro, assim, que é aquele que passa voando e você vê ele lá longe e fala, putz, nunca vou conseguir derrubar aquela bagaça, né? É bem por aí. E assim, à medida que você vai capturando, não, você vai matando os outros monstros. É capturando, parece Pokémon. Você vai matando os outros monstros, você vai conseguindo status maior, né? Status, e você tem que, na verdade, proteger a cidade onde você mora. Então eles vão te pagando conforme você vai matando umas classes de monstros. Parece muito vago, mas eu não joguei tanto. Tem um colega meu que é muito fã, ele disse que o jogo é muito complexo. É aquele tipo de jogo que japonês gosta, né? Muita arma, muita roupa, muito negócio assim pra você mexer. E muita Cabelos andrógenos. É, cabelos andrógenos tem bastante também. E assim, e tem bastante coisa pra você descobrir no jogo, tá? Os cenários são vastos, assim. Tem modo online? Tem modo online, tem chat, tem uma parte de coisa. Só que, infelizmente, acho que a Capcom vai cobrar por esse modo online. Mas assim, de resto, parece que é muito bom. E tem algumas coisas pra você pegar online também, pra você baixar, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser um bom jogo. Mas enfim, não sou tão fã da série, vamos ver se eu viro agora, né? Se eu entender em inglês, né? Mas vamos lá. É, porque aparentemente você é japonês, né? Porque puta merda. Caramba. Eu desenho mangá, tudo. Mas assim, eu curto. Você é o nosso representante japonês aqui. É, só geneticamente eu sou brasileiro, gente, não se... Beleza, o próximo é o Epic Mickey. Acho que foi o Hyde que explicou a história direitinho aí, porque esse é outro não. Que... Não, fui eu, Pascoal. Foi o Pascoal mesmo. Ó, lá, dando um resumo rapidão desse Epic Mickey, é o primeiro jogo da Disney que eu fico com vontade de jogar. Primeiro porque eu não gosto muito de desenho americano, e outra porque principalmente eu não gosto do Mickey. Mas nesse caso, eu gosto até do Pato Donald, do Pateta, eu gosto. Do Mickey em especial eu não gostava. Mas esse porque ele passa leptospirose pra galera. É, tá dando muito enchente esse negócio de Mickey. Não... Mickey, né? Não vai dar muito certo. Né? Mas assim, esse jogo em especial, ele traz uma história totalmente inovadora nos jogos da Disney e tal, porque normalmente eles pegam aquela coisa meio High School Music, aquele negócio pra babaca, assim, né? Assim, quem gostar, me perdoe, pelo amor de Deus. Mas enfim. Agora... Você tá insultando nossos ouvintes, cara. Não, desculpa, gente. Se vocês gostam de High School Music... Vocês são uns babacas. Amanhã vai estar lá no amanhã o fórum vai bombar. Todas as meninas do fórum da Capricho vai estar lá destruindo a Orion Games. Derrubando o fórum. Desculpa aí, gente. Mas enfim, esse jogo, interessante assim, que eles voltaram na história original da Disney, assim, o que aconteceu mesmo do criador Walt Disney e tal. O primeiro personagem que ele criou foi um coelho, que eu não vou lembrar o nome dele, mas era um coelho bem esquisitão, assim, bem assim, ele lembrava muito mais o Mickey do que um coelho. E assim, tipo Raving Rabbids, né? É, por aí. Só que não deu muito certo. E aí, beleza. Depois ele criou o Mickey bombou tanto, que daí foi o que deu aquela gama de personagens pro Walt Disney, né? Que ele foi criando Pateta, Pato Donald, aquele monte de animal lá. Enfim. Mas assim, e esse coelho ninguém lembra, ninguém conhece, ninguém sabe. Na história do Epic Mickey, é como se fosse no mundo Disney, o mundo de fantasia da Disney, onde os personagens existem de verdade, como se fosse uma realidade alternativa do mundo dos desenhos. E esse personagem que era esse coelho, ele sempre foi revoltado, isso na história do jogo, sempre foi revoltado com o sucesso do Mickey e dos demais personagens, então ele resolve fazer uma liga dos personagens esquecidos da Disney e eles começam a destruir o mundo Disney, eles começam a deixar tudo preto e branco e o alvo deles é destruir, então eles vão destruindo o Pato Donald, vão deixando tudo preto e branco, tudo paralisado. E só sobra o Mickey no final. E o Mickey, ele tem a missão de resgatar os outros e ele, como é pro Nintendo Wii, esse jogo... exclusivo, ele vem com o Mickey, usa um pincel e ele tem que ir salvando o mundo Disney, tem que ir colorindo tudo. O interessante que eu li a respeito do jogo, que vai ter algumas partes que o Mickey mesmo desenha algumas plataformas, algumas coisas onde ele vai subir e vai interagir com a fase. Você Okami. Mesmo... Okami. É, oi? Okami. Kingdom Hearts. É, mesmo nesse segmento, mas o jogo tem mais uma... Ele tem mais uma plataforma 2D do que nesses outros jogos, assim. E eu achei, em termos de história, eu achei muito legal e a arte do jogo tá muito legal mesmo, pra quem já pôde conferir na internet, depois a gente até posta umas imagens aí. O jogo parece que vai ser interessante. Dessa lista, pra mim, é o que me traz mais curiosidade. Né? Mas enfim. Mas, então é um que a gente acha que vai ser bom e esperamos que não seja uma bosta, né? Mas você sabe se ele vai ser 2D? 2D? Ele vai ser estilo 2D. Ele é 3D, mas o estilo de visão dele é 2D. Agora, me agrada. Eu não vi muito mais coisa sobre o jogo. Porque até porque você vai pintar as plataformas no jogo, então assim, é meio 2D assim, o esquema. Mas enfim, vamos ver, né? Eu também não boto todas as minhas fichas, só tô ansioso pra ver como é que vai ser. Legal. Beleza. O próximo é o Metroid Other M, que é o próximo Metroid pro Wii. A gente já falou no nosso podcast anterior dos 10 melhores jogos da década. O Metroid tá lá. Esse Metroid, eu acho que a grande diferença dele é que quem tá fazendo é a mesma empresa que faz o Ninja Gaiden. Como que é o nome? Team Ninja. É a Tecmo. Team Ninja, a Tecmo, exatamente. A empresa é a Tecmo e o time é o Team Ninja. Então, e eles agora meio que tomaram conta do Metroid, e vai ser bem mais intimista esse Metroid, a história, né? Vai contar um pouco do passado da Samus, o que nunca foi feito com tanto detalhe antes, né? Eles sempre quiseram criar aquela atmosfera de Samus bem sozinha, né? Contra todo mundo, solidão e tal. Agora vai mostrar muito o rosto dela, vai ter diálogo e tal. Então, eu tô esperando demais esse jogo, também é um dos meus mais esperados pra esse ano. Só assim, por ser Metroid, eu já esperava muito, né? Eu fico assim um pouco pé atrás, porque eu confiava muito na Retro Studio, né? Quando se falasse assim que ia sair um Metroid Prime 4, eu já ia ficar louco. Mas assim, por ser de outra empresa, eu ainda fico meio assim, pé atrás, mas eu espero que seja muito bom, né? Também é uma empresa boa, assim, fez alguns jogos legais. Não, então, a mesma coisa que eu tava falando, tipo, eu adorei ver as imagens em lateral da Samus atirando nos inimigos, no trailer que mostraram, só que, sei lá, teve umas coisas que eu achei meio estranhas, do tipo, ela segurando o Ridley pelo pescoço, como se fosse uma luta livre, e dar um tiro na cara dele. Achei isso meio assim, fora do universo Metroid. Mas vamos esperar pra ver, né? Porque o Team Ninja é muito diferente da Retro Studios. Eu acho que vai mudar muito, assim, a sequência. Então. Mas, enfim, pode ser que fique legal. Acho que vai lembrar muito mais os jogos 2D, né, do Metroid, embora algumas partes do jogo vão ser em primeira pessoa também. Mas vamos ver, eu tô esperando bastante desse jogo. Então, não sei, eu acho que pode ter gente que vai amar e pode ter gente que vai odiar. Igual mais ou menos quando aconteceu a virada do Resident Evil pro Resident Evil 4. Então, não sei, pode ter gente que deteste e pode ter gente que ame. Não sei, vamos ver, mas eu tenho um hype muito grande, porque é Metroid, simplesmente porque é Metroid. Ah, beleza. O próximo jogo é Super Mario Galaxy 2. Não, para. Precisa falar mais nada, você só falou o nome... Pronto, esse a gente pula, porque eu acho que todo mundo espera... Vamos comentar, que eu não vou aguentar. Vai lá, ô Pascoal. Eu tenho uma coisa pra falar de Super Mario Galaxy 2. Eu acho que se fosse um jogo do 360 do Play 3, ele seria DLC do Galaxy 1. Só isso. É verdade. Só isso. Não, eu também acho que ele, assim, vai pegar aquela onda do Galaxy 1, né, que fez muito sucesso, pá. Mas, ó, pra quem jogou um, se saiu dois, com certeza quem jogou um vai querer comprar o dois, porque, assim, todo mundo sabe que é só mais fases, só um gráfico um pouco melhor e mais conteúdo, não vai mudar muita coisa, cara, do primeiro. Só precisa disso, cara. Só então, precisa... é isso que eu ia falar. Não, vai mudar o que eu já... O único defeito que eu achava no jogo é que vai mudar, que o Miyamoto falou que ele vai ser mais difícil. Porque a única coisa que eu achei ruim no Mario Galaxy, no primeiro, é porque eu achei ele muito fácil. Pra quem jogou todos os outros da série, ele é bem fácil. Por mais que o Pascoal não concorde comigo, eu joguei ele nas primeiras 3 semanas, eu peguei 120 estrelas, sem não, a maior dificuldade. Eu não acho ele um jogo muito difícil, mas eu acho que ele não é fácil. Eu acho que, assim, tem algumas estrelas que não, são ele bem é fácil difíceis. Pro padrão Mario. Ah, é pro padrão Mario, realmente, porque o Mario Sunshine tem algumas estrelas que eu não consegui pagar. E fica aqui o meu movimento, o Mario Sunshine é melhor que o Mario Galaxy. Olô! Ah, não, isso é uma blasfêmia. Vai ter gente me seguindo. Você pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai ter gente postando lá, e não vai ser eu fake, falando não. Que Mario Sunshine é melhor. Mario 64 é melhor. Que postem. Eu acho. Que postem. Uma coisa, gente, Mario só disputa com o Mario. Então, isso é verdade. Não tem pra mais é ninguém. Então, tipo assim, Mario Galaxy 2 vai ser um jogão, mas não vai ter ninguém pra chegar perto dele. Não tem ninguém pra se comparar. Então... É, com certeza vai ser o melhor plataforma desse ano aí, porque também é, provavelmente vai ser o único. Não, nunca deixou de ser também. Mas se tivesse concorrência, ainda acho que seria o melhor ainda, mas enfim. Também. Beleza. Ó, e só um aviso, quem postar que Sunshine é melhor que Mario Galaxy, eu vou dar uma de ditador, vou lá e deleto os posts e ainda xingo, hein? Então, ó, quem seguir ele não, aí, não. Eu que dito, e vou até cortar essa parte do... As pessoas nem vão ouvir isso, não xingo. Fraquinho isso, achei que ele ia falar, eu vou banir, vai nada. Não. Já tá avisado. Não, beleza. O próximo é o The Legend of Zelda, o primeiro feito especialmente pro Wii. O que saiu pro Wii, ele era de GameCube, verdade. Eu nem conto esse Zelda no Nintendo Wii, porque assim, eles só adaptaram um port, né? É um port, só pra quem não tinha o GameCube, né, poder jogar um Zelda. Mas assim. E ó, eu não sei se vocês perceberam, mas esse ano vai ser o ano dos hardcores pro Wii, porque vai sair um Zelda, vai sair um Metroid e vai sair um Mario novo. É os três. As três maiores franquias vão ser. Não. O Zelda não tá confirmado pra esse ano. Saiu um boato que ele vai sair no finalzinho desse ano no Japão. O Iwata, mas muito provavelmente ele não vai sair nos Estados Unidos. Não, mas ele vai ser lançado oficialmente esse ano. Por isso que ele está nessa lista. Pode não ser nos Estados Unidos, mas vai ser lançado. Ok, desculpa. Mas assim. Ou até que a Nintendo desminta a gente. Com certeza. Até que eles venham. Já aqui pensou? Fazer o Iwata vai lá e fala assim. Não vai lançar olha, esse ano, não. Certeza que vai adiar. Eles adoram adiar. É. É, isso é verdade. Não, mas assim, o que eu achei engraçado esses três no mesmo ano, porque ano passado a coletiva da Nintendo na E3 foi pouco hardcore, no ano retrasado foi zero hardcore, todo mundo reclamou, tinha pouquíssimo hype de jogos pro Wii, e aí esse ano eles, né, pelo menos aparentemente, estão querendo lançar os três maiores franquias totalmente recalchutadas aí pro Wii. Então, pode ser uma resposta a essas críticas, que eu acho que todo mundo vai ter que calar a boca, né? Não, mas vamos ver. Eu acho também que é lógico que eles não são idiotas, eles vão atender o que o público pede, né? E também, assim, eu ouvi falar que vai sair um Kirby também, talvez esse ano, talvez seja anunciado na E3. Também, assim, Kirby não, você não pode falar que é um hardcore, mas também não é um jogo fácil, né? Dependendo de como eles façam, eu gosto pra caramba da série. E com relação ao Zelda, não dá pra falar muito, porque eles falaram muito pouco pra gente. O que eu vi em algumas matérias é que, assim, como ele vai ter o suporte do Emotion Plus, ele vai poder usar o... Você vai poder escolher entre destro e canhoto, né? O Link sempre foi canhoto nos jogos do Zelda. E é a primeira vez que você vai ter essa opção, porque quem for o destro vai poder jogar com a espada na mão direita. Lógico, né? E o arco e flecha dele vai ser muito parecido com o que tem no Sports Resort, que eu achei muito legal. Acho que vai ser muito interessante de você jogar com arco e flecha daquele jeito. A espada vai ter várias habilidades especiais e ela provavelmente não vai ser a Master Sword, vai ser uma espada nova. E assim, fora isso, não dá pra dizer muita coisa. Eu sei que o jogo vai sair um pouco daquele ritmo dungeon... campo aberto, dungeon campo aberto, tipo aquela coisa de você anda um pouco no campo de Irune e entra no calabouço, anda um pouco no campo de Irune e entra em outro calabouço. Que assim, eu gosto, eu não tenho do que reclamar disso daí, mas assim, eles vão mudar um pouco pra deixar o jogo um pouco mais dinâmico, né, pra talvez até pra tentar pegar um outro público que às vezes não joga tanto RPG. E pra evoluir a série também. Né? Pra evoluir também a forma do jogo. Zelda é Zelda, né, velho? Espero que seja muito bom, espero não me frustrar também, mas enfim, vamos ver. Cara, Zelda é Zelda e vice-versa. É, tá certo. Não, pra mim, dos três, o que eu mais espero é o Metroid. Pra mim é o que eu. É o meu maior hype. Mas o Zelda também eu gostaria muito de ver se eles vão fazer merda ou se vai ser um jogo tão bom contra os outros, né? Ah, eu espero também bastante o Zelda, porque eu comprei o Nintendo Wii o ano passado e foi pelo menos pra mim, um ano muito fraco. Eu não tenho videogame da Nintendo desde o Super Nintendo. E o ano que eu compro um videogame novo da Nintendo, não tem Zelda, não teve Mario e não teve Metroid. E esse ano vai ter, né? Esse ano vai ter. É, assim, teria os que saíram antes, né? Daria pra jogar. Sim, assim, então eu me sustentei com os que já tinham antes. Teve o Super Mario, não teve? Teve o New Super Mario Bros, assim, que é um jogo novo, mas é um jogo recalchutado do Nintendo DS. Do DS. Não, mas DS. Ele não é recalchutado, ele é um jogo totalmente novo. Não, ele é, sim, mas é a mesma proposta do DS. Assim. É, não que ele é um jogo ruim, não, mas eu falo assim, conteúdo inédito, né, que eu joguei e tal. Eu falo jogar o jogo, aquele jogo novo, né, falo, puta, acabou de lançar um novo Zelda e eu tô com ele aqui na mão. Eu também acho que Zelda vai ter essa importância, porque eu acho que ele vai ser muito diferente dos Zeldas que vieram antes, até por conta da jogabilidade, e eu acho que ele vai ser a prova máxima do acessório Motion Plus, que assim, eu comprei logo que saiu o Sports Resort e até agora não saiu muito jogo assim grande, saiu só jogo de esporte mesmo pro acessório. Lógico, eu achei muito legal, tá? O jogo de tênis de mesa é perfeito, mas assim, eu queria ver um jogo desses grandes mesmo, pra você sentir mesmo uma, que nem no Zelda, por exemplo, um jogo decente com aquele acessório que acho que vale muito a pena. Finalmente ele vai ser posto a teste, né? É. Eu tenho dois do Wii Motion Plus. Eu tenho dois também. E a única coisa que eu posso jogar com eles é o Sports Resort, que é o jogo que veio, que é muito legal. Mas, pô, por isso que eu tô esperando tanto o Red Steel. Porque vai ser o primeiro, assim, meio difícil, jogo pra hardcore, que eu vou poder usar ele, que eu vou poder finalmente ver o porquê que eles colocaram tanto investimento em cima, entendeu? Então eu concordo. Eu também acho que o Red Steel vai pôr a prova mesmo, o acessório, né? Assim, mas eu ainda acho que quem vai usar de verdade, assim, com com todo o recurso, vai ser o Zelda. Até porque se você vê o primeiro controle do Nintendo Wii, assim, tinha lá os seus defeitos e tal, mas se você joga Mario Galaxy, você vê que o controle dá pra ser muito bem aproveitado, se o cara souber fazer. Infelizmente, mais a Nintendo trabalha em cima desse tipo de coisa. As outras empresas querem só fazer um jogo que você chacoalha e o bagulho mexe sozinho, tá ligado? Se você souber aproveitar o acessório, eu acho que fica muito legal. Ó, é por isso que eu e o Lula Molusco, a gente fala bastante essa frase, devia ser o nosso lema, que não existem jogos ruins, existem desenvolvedores ruins. Ah, sim, você vai no Metacritic, você vê os reviews de jogos de Nintendo Wii, só tem a Nintendo que faz AAA pro Wii, cara. Faz jogo com nota alta, sabe? Você não vê. Os caras querem reclamar o quê? Falar, ah, não sei o quê, mas não vende, isso e aquilo. Meu, acho que a Nintendo ela não tem culpa de ser competente. Isso. Não tem culpa de ser competente. Verdade. Aí. Beleza, então, ó. É, desculpa, fala aí. Não, só pra fechar mesmo. Que vai ser esse ano aquele Wii Vitality Sensor, que eu não faço a menor ideia do que seja, alguém aí sabe. Isso daí não é aquele bagulho que é tipo uma câmera também? Alguma coisa Você põe no dedo e ele pega os seus batimentos cardíacos. Ah, para, velho. Eu quero quem me dá a ideia mais original pra ser usada com esse treco, vai. Eu acho que isso é... Você, ao invés de você pôr ele no dedo, você põe ele no pinto e vê o que Exato, é exatamente o que eu ia falar. Foi o Masturbation Hero. O Masturbation Hero, gostei. Não duvidem da Nintendo, hein? Previsão, hein? Previsão. Porque as pessoas falam, vai ser uma besteira. Olha aí, três. O negócio vai vender horrores. Eu sou fãzaço, mas esse acessório eu acho que... Cagada, né? Não, eu acho assim, não é cagada, é pra um público específico isso daí. É que nem o... Não, fala mal de alguma coisa da Nintendo, vai. Não, pô, o eMusic, é uma bosta. Não, esse negócio aí, o que que vai ser? Não, eu acho assim, que aqueles jogos de ginástica, que nem aquele Wii Fit lá, aquele acessório, eu não comprei, eu não vou comprar. Isso daí é pra quem acha que vai fazer exercício. Sim, o Wii Fit eu defendo também, porque tem bastante público. Então, mas eu acho que é pra esse tipo de pessoa vocês que vai fazer um exercício. Falando em Wii Fit, vocês viram a notícia da inglesa que disse que perdeu 50 quilos com o Wii Fit? Mentirosa. 50 quilos? E uma cirurgia de estômago também, né? Ela não citou isso, né? Não, e tem foto dela, ela era bem gordinha e tá bem magrinha mesmo. Foi no mínimo virou a nova Wii Fit Girl do momento. Tá. Se ela tivesse pego um PlayStation 3 e colocado uma mochila, ela tinha perdido. E desse uma volta no quarteirão, ela tinha perdido 60. Homem mal não fala muito, mas quando fala, fala bonito, hein? Isso é verdade. É verdade. Já virei seu fã, já. Não, beleza, porque... mas ninguém acha que vai sair alguma coisa, assim, com peso. Relevante. Com... Não, esse é barato, não. É que o pessoal ficou ferrado com esse Vitality Sensor é porque a Nintendo usou ele pra ser... Foi na E3 desse ano que ela anunciou? Foi na E3, então, de 2009. Que anúncio, né? Não tinham nada, eles pegaram na gaveta, ó, o que a gente tem? Ah, tem um barato aqui. Tem um sensor de dedo. Ó. Não, mas eu vi que saiu uma câmera pro Wii também, que também pega movimento. Não que nem o Projeto Natal, né, que lá tem muito mais sensor, mas assim... Acho que já acrescenta um pouco em alguns jogos, se você mesclar, né, o controle com câmera, né, com alguma... Mas eu acho assim que é demais também. Eu acho que só o Motion Plus já é um ótimo controle. E já, pra mim, que eu acho que os jogos já ficariam bons só com ele, né? Acho que não precisa de muito mais coisa. Mas enfim, quem quiser gastar dinheiro com isso daí, fica bom. É. Vamos ver se a Nintendo vai queimar todas as nossas línguas. Mais uma vez. É, uma churrascaria de línguas a Nintendo. Então, beleza, agora a gente acabou o Wii. Esse tempão pra acabar o Wii, mas agora a gente vai pular pro próximo console, que é o PS3. E a gente vai falar dos exclusivos que vão ser lançados pro PS3 agora. O primeiro já foi lançado, aliás, acredito eu. Eu já vi review dele, pelo menos. É o Mag, que no final ele ficou como Mag. Lembra que na E3 ele saiu e Mag quer dizer Massive, não sei o que lá, não sei o que lá. É um acrônimo, assim, pra algo. E eles falaram, não, a gente vai mudar o nome, Mag é uma bosta. Agora saiu o Mag, essa porra. Então vai... Por isso que eu acho que o Projeto Natal vai continuar como Projeto Natal, mas beleza. Aí, Mag, pelos reviews que eu vi e pelo feedback da demo que o nosso grande amigo Homem Mal jogou, eu não espero muito desse jogo, especialmente porque cada FPS que sair agora com foco em multiplayer, vai ser comparado inevitavelmente com o Modern Warfare 1 e 2. E eu duvido que alguém consiga ganhar desses dois malditos jogos craques de FPS multiplayer que tem. Então eu acredito que, comparando, que nem o Battlefield Bad Company 2, vai ser a mesma coisa. Multiplayer não necessariamente vai ser um multiplayer ruim, mas em comparação com os Modern Warfare, não vai ser um jogo tão bom. Fala aí, homem mal, o que você acha? Eu acho que o Mag, ele vai fazer igual o Doom fez, sabe? Foi uma boa estrutura, uma boa engine e um jogo ruim. O que o Mag vai trazer que a gente vai aproveitar bastante? Eu joguei o beta, joguei 64 jogadores, funciona, sem lag, sem atraso, todo mundo comunicando por voz, realmente funciona. O jogo é divertido? Não é divertido. Ele parece um pouco Battlefield, mas não, igual você falou, não tem o mesmo feeling que a série Modern Warfare trouxe pra gente. Resumindo, ele traz é a tecnologia. A tecnologia dele é de ponta. Exato, mas isso aí é a coisa que a gente, graças a Deus, vai poder ter aqui pra frente, que é você ter 256 jogadores igual eles prometeram jogando ao mesmo tempo. Isso aí realmente existe. Exatamente isso que eu ia perguntar, 256 jogadores. Também a gente vai experimentar, porque funciona 256 pessoas no arena? Tem cara de leve, no né? tempo, eu joguei, quando eles lançaram o beta, estava disponível só 32 contra 32, o que já é bastante. Ainda mais na PSN, que não tem a mesma performance da Xbox Live. E joguei muito bem, sem lag, perfeito. Realmente 32 pessoas num time, 32 no outro, sem nada para atrapalhar a jogabilidade. Então eu creio que para 256, fora porque a gente já está acostumado hoje de jogar, de ter lag e ficar nervoso, acho que a gente não vai ter essa experiência aí no Mag. Acho que o COD suporta quanto? 16, né, no máximo? 18. 18 e tem lag? 32 sem lag já são 64 sem lag. São dois times de 32. Ah, dá e sobra. Dá e sobra. Esse nome Mag dá a impressão que é pra fazer um trocadilho com lag, não é não, velho? Pode crer, boa. Mag sem lag. É, né? Mag sem lag. Não, beleza. Você tá cansado de lag e vai jogar Mag. Nossa, horrível. Nossa senhora. É tão horrível esse marketing. Comercial das Casas Bahia, isso daí, né? Total. É tão horrível que a Sony provavelmente vai fazer, porque a Sony pra marketing, pelo amor de Deus, né? É ruim. Isso é verdade, é. Mas beleza, ó, o próximo pro PS3 é um que eu tenho emoções conflitantes sobre esse jogo. Heavy Rain. Exatamente. Heavy Rain, ele... Quem já jogou Indigo Prophecy ou Fahrenheit, né, o mesmo nome, Indigo Prophecy ou Fahrenheit. Eu também. Sabe como é o esquema? É basicamente diálogos e você faz as escolhas em tempo real, assim. Tem um tempo pra você fazer essas escolhas. Eu vi um vídeo desse jogo ontem, acho. Que é um pai que ele perde o filho no shopping e ele sai procurando o filho. Conforme ele vai correndo pra achar o filho, começa a flutuar ao redor dele várias opções de coisas que ele pode lembrar, ou falar, ou fazer. E você tem que escolher ali rápido, porque o seu filho tá sumido. Se você demorar muito, alguma coisa pode acontecer. Então tem uma que é ele gritar o nome do filho. Um pouquinho antes dele perder o filho, ele comprou um balão vermelho. Tem outra que é ele lembrar do balão vermelho. Tem outra que é ele falar pra esposa, com a esposa dele. Sabe? Tem várias coisas acontecendo assim. Você tem que escolher uma. E cada uma delas dá uma ramificação diferente pra história. E no Fahrenheit, já tinha um nível de detalhamento muito grande, e eu acho que pro Heavy Rain vai ser maior ainda. Eu não acho que essa é uma dinâmica muito divertida, porque é como se fosse um livro interativo, ou um filme interativo, e isso não é muito divertido, porque você não faz muito mais do que escolher diálogo. Não tem nem muito botão pra apertar e tal. Mas a ideia por trás é excelente, é que nem o Epic Mickey. A ideia por trás parece ser excelente, mas eu tô muito curioso pra ver a execução. Não, eu acho também que a ideia, tipo assim, não tem um gameplay muito complexo, mas eu acho uma coisa interessante desse tipo de mecanismo é que ele pode atingir um público que talvez um outro jogo mais hardcore não atingiria, pelo fato de ser fácil de jogar. Casual 2.0? Sim, eu acho mais casual. Eu acho um jogo que ele pode atender até os dois públicos. Aí pode atender os dois públicos. Pode satisfazer o público hardcore, também, e atender um público casual. Eu acho interessante do Heavy Rain isso. Eu achei até os vídeos que eu vi, achei mais fácil de jogar do que era o Indigo Prophecy. Sim. Eu espero que ele se dê bem para esse tipo de jogo começar a aparecer mais e ter mais inovações, né? Porque provavelmente essas ideias de diálogo e tal podem ser aproveitadas para outro jogo que tenha uma jogabilidade mais complexa, né? Então eu acho legal. O próximo pro PS3 é o Yakuza 3. Eu não joguei nenhum Yakuza, então... Eu joguei. Eu Yakuza joguei. Tá aí, who cares, no meio, viu? Yakuza é o GTA cares. Japonês. É o GTA japonês. É o GTA japonês. Decisão, história cara. Da máfia japonesa. Então beleza. É ruim! Nossa, eu lembro que eu joguei no PlayStation 2, eu achei genérico, achei nota 7, não achei tão ruim, não. Nossa, eu joguei também, cara, no PlayStation 2, mas, sabe, achei um absurdo de ruim, cara. Acho que porque o que a gente... Eu achei que o gráfico dele era realmente bonito, assim, velho. Mas a aplicação... Essa merda, né? Então vamos embora. Vamos embora. O próximo é legal, o próximo é interessante. Não, o próximo é. Eu vou explodir a internet agora, mas o próximo eu não gosto. Não, eu joguei o 1 God of War 3. Foi bom te conhecer, viu, Cetista? Foi bom enquanto durou. Precisa de outra pessoa pra apresentar o podcast. E entra, pra mim, ele entra na cuna de Who Cares. Ah! Falei. Isso falei demonstra o seu nível falado de conhecimento em videogame mesmo. Parabéns. Falei e tá falado. Mas o que você não gosta dele? Você jogou o primeiro ou o segundo? Eu joguei o primeiro. Não terminei o primeiro. Eu cheguei longe nele, assim, cheguei bastante longe, mas não terminei. O segundo, eu lembro que eu joguei a demo, não sei aonde, em algum lugar, que eu destruí aquele Colosso de Rhodes lá. Aquela estátua gigantesca. Não gostou? Não, é legal, mas não é o motivo. Para, vai, Lua, fala aí, o que é o Bayonetta? Ah, cara, eu acho que o Cetista não curte esse tipo de jogo, ele não conseguiu jogar também Bayonetta, Ninja Gaiden, não é o estilo dele, é igual você com Fallout, tá ligado? Não rola, é uma coisa que não rola, então não funciona. Eu acho, cara, eu espero o desfecho da história, achei o 2 espetacular, um dos melhores, daqueles jogos que você dá start e não consegue parar. O 2 nem DJ Hero me faria parar, né? Então, eu espero muito do 3, quero ver a conclusão da história, que eu acho muito interessante. A jogabilidade eu não espero que mude muita coisa, mas ela não é... Eu acho que também não... Ela não é tão complexa quanto é um Ninja Gaiden, um Bayonetta, mas também ela não é muito fácil. Então, eu acho que ela tá num ponto equilibrado, consegue atingir um público maior do que acho que Bayonetta vai atingir, do que Ninja Gaiden atinge. E acho que vão inovar em algumas coisas assim na jogabilidade, mas pouca coisa. O que eu espero mesmo é um trabalho visual muito ferrado nesse jogo. O pouco que eu vi até agora já achei demais. Tem um amigo que jogou a demo e ele falou que ficou muito... A coisa que mais impressionou na demo foi o barulho de pele rasgando e osso quebrando. Ele falou que é impressionante isso, é muito bem trabalhado. Então quem gosta de gore, assim, pode... É brutal o jogo. Então, vocês viram aquele vídeo do Kratos arrancando a cabeça do cara? Eu não sei quem é. Quando eu vi aquilo... E mostra a pele rasgando, os músculos rasgando, sim. Assim. Ele falou que tem aquela parte na demo, é impressionante. O barulho, é muito trabalhado isso. O barulho da pele rasgando, o osso quebrando, é como ele nunca viu em nenhum jogo. Falou que é muito satisfatório você quebrar os inimigos. Isso aí, os inimigos você quebra em vários pedacinhos. Aquele bicho que ele enfrenta que tem um rabo de cobra, embaixo parece um leão. Uma quimera. Você despedaçar ele, falou que é sensacional. Dá vontade de você fazer aquilo, repetir mil vezes. Porque. E os caras falaram esses dias que aquele build que mostraram no E3, aquela versão, é uma versão bem já antiguinha, né? Que eles melhoraram visualmente, tecnicamente. E é isso, cara. Eu espero uma trilha sonora maravilhosa, coisas. Inimigos em escala enormes, assim, e fechar lindamente a trilogia que começou lá atrás. A gente fica esperando pra ver o que eles vão fazer pra surpreender depois do 2, né? Então, mas eu acho, não sei, cara, olhando pra esse lado, eu acho que o 2, em matéria de flow de jogo, assim, é que você joga o começo do 2, eu pelo menos achei assim, eu terminei aquela parte que você enfrenta a estátua, e falei, nossa, cara, será que o jogo inteiro vai ser assim? E o jogo só foi melhorando, você não respira um minuto, eu acho que a batalha do começo do 2 é o momento mais chato do jogo. Então. Parece ridículo isso, mas é o momento mais chato do jogo. Então... não sei, acho que não tem alguma coisa que foi, pelo menos em flow, assim, a jogabilidade de Bayonetta eu acho superior, continuo achando superior a God of War. Sim. Bem superior. Mas o flow, a história, essas coisas, a mitologia, a forma como é contado, e o personagem, Kratos em si, eu acho que ainda não foi superado. Então, acho que eles não têm que se preocupar nisso, não. O jogo vai vender muito. Who cares? Eu só tenho um medo, que foi a declaração que falaram que a trilogia acaba, mas não a franquia. E não sei se eu sou limitado, mas eu não consigo enxergar o God of War muito longe da trilogia original. Mas beleza, who cares? Próximo é Gran Turismo 5. Pra mim é outro que entra na coluna de who cares pra mim. Eu não gosto muito de simulador de corrida, não. Acho que o Homem Mal gosta bastante. Vamos ver o que ele tem pra dizer. É, eu gosto de simulador e, querendo ou não, o melhor jogo simulador do mercado é Gran Turismo. É o mais divertido? Não. Mas o melhor simulador, sim. Ele é o que mais se parece com um carro de verdade, no entanto, exato. Ele não é o que ele é. Ele é um simulador. Se você quer um simulador de veículo, um simulador de corrida, o Gran Turismo é realmente a melhor escolha, só que ele não é divertido. Você não vai chegar, ai meu Deus, tô cansado, vou jogar Gran Turismo. Isso não existe. Enquanto se você não tiver acordar competitivo, com vontade de ganhar... Se tipo você for tirar a carta de motorista, aí vale a pena jogar um do Gran Turismo, que daí você já chega na baliza já... Ah, eu acho que eu não tenho muito hype não, porque também não tenho muita paciência pra simulador. Mas eu acho que é o jogo, comercialmente falando, pra mim o jogo mais importante do PlayStation 3 esse ano é, acho que é God of War 3. Ah, e agora Gran Turismo, eu acho que comercialmente é o jogo mais importante pra eles, que é a franquia mais forte que a Sony tem em matéria de vendas. Acho que somando todas as versões aí já vendeu mais que 50 milhões de cópias. Acho que até a demo dele vendeu acho que 5 milhões e alguma coisa. A demo dele, se você for somar, vendeu mais do que todos os Forza junto, até o 3. É uma coisa assim absurda. Então, tipo assim, eu acho a franquia extremamente importante, e é aquilo, pra quem gosta de simulador, é o simulador. É comprar ele, um PlayStation 3, um volante, ferradão, e jogar não jogar mais nada o resto da geração. Jogar tá bom, por não meses, precisa. Anos. São 1.000 carros, acho que vai ter. 1.000 carros, cara. 1.000 carros. Beleza. Beleza. O próximo, eu acho que é um dos que eu tenho maior hype de todos, acho que todo mundo aqui concorda comigo. Depois do Shadow of the Colossus, a continuação, né, entre aspas, porque a gente não sabe a história certinho, mas The Last Guardian, o próximo jogo do Team Michael, Shadow of the Colossus foi nomeado o melhor jogo da década pra gente, acho que todo mundo... meio que entrou em acordo disso, e a continuação dele é muito esperada, e vamos ver se o Team Michael não perdeu a mão, né? Eu duvido. E pra mim é um dos maiores hypes de 2010 disparado. Eu quase compraria um PS3 pra poder jogar Last Guard. Se fosse tão bom quanto o Shadow of the Colossus, até eu compraria um PlayStation 3, né? Não precisa nem ser melhor, tão bom quanto com um gráfico de PlayStation 3, pra mim já seria ótimo já. Cara, um remake do Shadow of the Colossus em HD pro PS3 me faria pensar em comprar um PS3, cara. Pra você ter uma ideia do quanto que eu gosto desse jogo. Eu compraria. Eu compraria, eu tenho um hype grande pra esse jogo também, mas eu tenho minhas dúvidas se esse jogo não pode ser adiado, porque o Team Michael não trabalha dessa forma. Então, acho que se não tiver bom, se não tiver original... Agora, eu não espero uma coisa igual Shadow of the Colossus. Eu espero uma coisa original. Porque eu joguei Ico em 2002, ou 2001, foi 2002, acho. E foi o primeiro jogo de PlayStation 2 que eu fiquei impressionado. Terminei Ico duas vezes, depois eu terminei Shadow of the Colossus, acho que umas 6, 7 vezes, até mais que isso. E são jogos completamente distintos, então eu acho que Last Guardian vai ser uma coisa bem diferente do que a Shadow of the Colossus, não vai ter nada a ver. Mas eu espero... porque o Team Michael não repete conceito, isso que eu acho sensacional deles, eles são muito artistas, assim. E arte não vende, né, mas eu espero demais desse jogo, mas eu não espero que seja uma continuação de Shadow of the Colossus, tanto que eles não fazem jogo com o número 2. Não, eles não vão fazer no mesmo mundo de Shadow of the Colossus, não, tenho quase certeza. Eles até criaram aquele conceito novo do menininho com aquele monstro que voa e tal, que me lembrou, inclusive, bastante, não sei se vocês assistiram já o História Sem Fim, Sim. Aquele cachorro Falcon, né? É, então Falcon. Me lembrou bastante. Por isso que eu fiquei bastante empolgado pra ver como é que vai ser o jogo. Se for uma fantasia naquele estilo, eu acho que vai ficar muito legal. Eu vi uma entrevista com o Fumito Ueda, ele falou que a única coisa que tem em comum de Ico e Shadow of the Colossus é o contato. Como ele falou contato, por exemplo, no Ico você tinha que ficar o tempo inteiro segurando a mão da Yoda, carregando ela. No Shadow of the Colossus você tem que ficar o tempo inteiro travado segurando num colosso. Essa é a ideia básica que ele levou pro jogo, só isso. Eles vão trabalhar também o relacionamento do personagem principal com aquele monstro lá, do mesmo jeito que eles trabalharam com o Agro. Com a Yoda do Ico, né? Ou com o Agro, é. Ah, eles são mestres disso. E o que eu acho sensacional é que eles fazem isso sem texto, sem história, sem... Só com trilha sonora, Só com trilha sonora e imagens. Então eu acho eles sensacional. Nem tem nome, né? Os caras são genial, é. Muito bom. O próximo do PS3, eu nunca ouvi falar desse jogo, então eu vou... Pra mim ele tá no Who Cares, é o Agent. Então, eu não acho que ele é Who Cares, porque ele é um exclusivo da Rockstar. Ele é um exclusivo da Rockstar. O que eu li desse jogo é que ele talvez fosse um GTA, mas que realmente aproveite os recursos do Blu-ray, esse tipo de coisa de linearidade que é possível você fazer. Então, é o que eu ouvi falar desse jogo até o momento. É uma coisa que a Rockstar tá fazendo, mas que ela disse só realmente aí sem sacanagem, sem marketing fuleiro, só ser possível tecnicamente no PlayStation 3. Então que é um mundo aberto bem maior do que o GTA e esse tipo de coisa. Não sei. Vamos ver. Mas eu duvido que sendo Rockstar esse jogo fique exclusivo. Essa é a minha dúvida, assim, porque todo mundo, depois dos dois episódios de GTA saírem pra PlayStation 3, eu não duvido de mais nada. Então acho que só vai sobrar exclusivo aquilo que realmente é da empresa. O que não for, vai ser lançado. Eu não sabia que era da Rockstar. E é engraçado que uma empresa faz da percepção de um jogo, né? Só de você saber que é da Rockstar, você já começa a dar um pouco mais de confiança pra ele. E são poucas desenvolvedoras que têm essa confiança, né? Isso é legal. É igual que a gente acabou de falar do Team Ico com o projeto novo do The Last Guard, né? Exatamente. A grande melhoria, né, entre aspas, porque a gente não sabe se vai ser melhoria porra nenhuma, de hardware pra Sony esse ano, vai ser o Wand, que agora mudou o nome pra Arc. Aquele controlinho lá, aquele consolo de sensor de movimento. Com lâmpada, né? Aquele com lâmpada, que é o sensor de movimento. De verdade, agora sem zoeira. A demo que eu vi na E3 eu achei muito legal e abriu muita possibilidade. Mas eu não vi diferença com o Wii, a não ser a possibilidade de você ver a representação do que você tá tentando imitar fora, dentro do jogo. Então o cara colocando, ele apertava um botão, mudava o negócio pra espada, depois pra chicote, depois... Não, mas isso daí é um conceito de realidade aumentada, né? Isso daí você faz até com computador, você não precisa nem, tipo, qualquer câmera faz esse tipo de coisa, né? De você representar num objeto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse tipo de tecnologia, né? De você se movimentar na frente de uma câmera, ela projeta um objeto na sua mão ou em algum lugar assim. Isso daí você vê até em celular, né, esse tipo de coisa. Não acho uma grande melhoria. Agora, com relação ao controle de movimento, uma que já é tendência, né, do mercado, o pessoal imitando aí, né, você querer ser chato, você querer ser fanboy. Mas é isso aí, né, de qualquer forma. Ah, mas eu penso do mesmo jeito. Eu acho que tanto o motion controller quanto o Natal são remendos. São remendos de um mercado que a Sony e a Microsoft não enxergaram. A Nintendo pegou tudo sozinho e eles vão fazer a tentativa dele. Eu acho que chegou tarde, assim, pra eles. Eu acho assim, o Projeto Natal, realmente eu ainda espero alguma coisa, porque eu achei que, por mais que seja você imitando a tendência, eles estão imitando a tendência, mas não o conceito, né? Estão fazendo um negócio novo e tal. Me chama mais atenção do que esse que eles praticamente imitaram na cara dura, assim, o Wii Remote, né? O Emotion Plus. E, assim, ficou muito ridículo, porque eles tentaram fazer, por exemplo, eu vi um demo do Resident Evil, eles tentando jogar com aquele ponteiro de mira igual no Wii Remote. Só que daí você segura o controle normal do PlayStation 3 numa mão e no outro você segura aquele microfone com lâmpada e fica um bagulho assim, você não sabe o que você tá fazendo, você não sabe se você joga um com um controle ou com o outro. Eu achei muito esquisito o conceito. Era melhor eles terem lançado um controle novo, que eles não largam aquele controle de mão nem a pau, né? Aquele, é muito bom realmente, né? Pra jogos assim de controle comum. É muito legal aquele controle do PlayStation 1, né? Que eles usam. Nossa, até hoje. Só tentaram largar, mas não dá. É muito bom, cara. Você pega um pedaço de madeira, dois canos de PVC e amarra do lado. é o controle. Mas eu vejo duas coisas interessantes. Eu vejo uma faca de dois gumes no Natal e uma faca de dois gumes nesse. Pode ser um mico, o da Sony. Só que por um lado, como a tecnologia é praticamente a mesma do Wii, eu acredito que possa haver um porte de jogos muito grandes de Wii para HD no PlayStation 3, porque é exatamente a mesma tecnologia. É, isso é... Ou não, também posso... Então, tipo assim, por um lado é mais seguro, porque eles têm como herdar tudo que foi planejado pro Wii. O Natal, ele é diferente, é mais interessante por ser diferente, só que também ele precisa das empresas trabalhando exclusivamente para eles. E se a Nintendo até agora, com toda essa base instalada, as empresas não conseguiram trabalhar para ela, não sei se a Microsoft vai conseguir. É que vai conseguir. Não, eu acho assim, que no fim, o que vai fazer toda a diferença não são nem o projeto Natal em si, nem o Ark em si. É o que eles fazem com isso. Então, assim é, todas realmente. As desenvolvedoras que estão trabalhando para esses dois controles, dois tipos de controle, se eles não tiverem ideias boas, se eles não implementarem coisas que funcionem bem, qualquer um dos dois, por mais possibilidade que apresente, eu acho que os dois apresentam boas possibilidades. Eu concordo que o Natal, para mim, pelo menos, apresenta mais possibilidades, possibilidades novas, né? Mas se as desenvolvedoras não fizerem coisas legais, os dois vão morrer na praia. E o que importa mesmo é o software. É legal que eles tenham feito o hardware para poder dar essa oportunidade de criatividade para as empresas. Mas se elas não forem criativas e não forem inovadoras, os dois morrem e tudo isso foi por água abaixo. E o que eu acho exatamente que... aí é o ponto. O que eu acho que... desculpa cortar. Não, tem beleza. Uma empresa no mercado que sabe fazer coisa com motion controller. Uma. Que realmente provou. A Nintendo. O resto... E outra coisa curiosa sobre o Natal, só pra fechar, que eu vi até o Miyamoto falando que em 2003 eles testaram a tecnologia do Natal. E que ele não achou interessante porque o fato de você não ter tato, não ter um botão, não sentir quando você toca na tela, né? O emote vibra quando você toca no elemento na tela, esse tipo de coisa, é algo que causava para ele, para a equipe dele, um problema muito grande no design dos jogos. Se fosse um cara qualquer falando isso, beleza, mas cara, é o Miyamoto, velho. Se o Miyamoto tá em problema fazer design de jogo com aquela tecnologia, eu fico pensando os outros que não são ele. Mas aí tem um atenuante também, que o Miyamoto é da empresa concorrente, né? Não, mas ele Miyamoto já admitiu várias vezes, assim, em público, que ele joga outros videogames, por exemplo. Eu acho que ele... Não, mas uma coisa é ele falar que joga, por exemplo, PlayStation, Metal Gear, se não me engano, que ele joga, e outra é ele falar que a tecnologia nova da Microsoft vai ser foda. Ele vai fazer não, isso. Também, mas eu acho que ele tem liberdade pra falar que a tecnologia que ele não é foda. Né? Ele falou que a tecnologia é boa, só que achava que não atrapalhava no design dos jogos. Só isso, ele falou, a gente testou. Porque pra chegar no Wii, eles testaram, e era cara também, né? E o que se provou realmente ser cara, porque um tempo atrás, na CES aí, os caras falaram que tiveram que tirar um chip do Natal, que vai diminuir muito o preço dele, e jogar o processamento do Natal todo pro Xbox, e que ele toma mais ou menos 20% de todo o recurso de processamento do console. Ou seja, é uma tecnologia que, quando o Miyamoto falou que era cara, ele não tava brincando. Isso em 2003. Se ainda é cara hoje pra Microsoft poder viabilizar, você imagina quando eles lançaram o Wii. Entende? Se a Microsoft está tirando peça do negócio e empurrando no console para poder viabilizar o lançamento, quer dizer, lá em 2003, cara, isso aí era mais caro ainda. Não, só finalizando assim esse debate, o que eu acho o maior erro deles é porque, por exemplo, já vendeu muito desses videogames, assim, quem vai comprar videogame daqui para frente é um público menor do que o que comprou, porque praticamente já o mundo todo comprou essa geração nova já, tanto o Wii, quanto o 360, quanto o Play 3. Quem gosta dessa gama de jogos de movimento, esses jogos mais de brincadeira, comprou o Wii. Quem não gosta, comprou os outros. Eu acho assim que pouquíssimo público do 360 ou do PlayStation 3 vai querer aderir a um jogo de movimento agora. Eu já acho que vai pegar uma fatia que eles não tinham. Assim, talvez um público, por exemplo, eu não sou tão animado quanto com o projeto Natal. eu já não me empolgo tanto, mas eu já vi, por exemplo, gente que não joga, tipo o meu chefe, falando que achou muito legal, que queria comprar um Xbox só porque ele viu o Projeto Natal. Eu já acho que eles vão pegar um pedação. Então, da, mas da você concorda aí, que essa fatia ainda assim é um público que restou, é o público que não comprou nenhuma coisa nem outra. Sim, mas é grande de toda forma, né? O pessoal que não tem um videogame, é que assim, o Projeto Natal, eu acho que ele vai chamar bastante atenção de quem não tem um videogame assim pra jogar sempre. Assim, o pessoal que só acha legal, mas não chega a gastar, por exemplo, R$1.000 pra comprar um videogame. Falando que o Natal ele tá chamando a atenção de quem não joga e quem não vai jogar. Uhum. Entende? A Microsoft mostrou o chat de vídeo, mostrou você interagir com o console, reconhecimento de face, reconhecimento de voz. Então tem muito mais gente com hype nisso do que aplicação dessas coisas em jogos. Que é igual o caso do seu chefe, igual o caso de clientes meus que viu e falou: nossa, que legal, vai ser USB, será que depois vai dar para colocar no computador? Será que vai estender o uso? Então tem gente muito mais interessada no fator tecnológico do que em aproveitar isso em jogo. Eu acho que não, assim... Como eu discordo, desculpa interromper, mas eu discordo que eles, a Microsoft ou a Sony, só, principalmente a Microsoft, que é uma coisa mais nova, né? Eles só peguem pessoas que não têm nem o Wii, nem o Xbox, nem nada, e se interessem mais pelo Wii, mas não compraram. É, o preço do Wii, eu acho que vai trabalhar contra ele nesse caso, porque como o Wii é muito barato, uma pessoa que tem o Wii não se importaria de gastar mais dinheiro por não ter gastado muito dinheiro com o Wii, não se importaria de investir em alguma coisa como o Natal, por exemplo. Se eu comprei o Xbox por, sei lá, na época, $300, se viesse alguma coisa de sensor de movimento que fosse mais cara que isso, eu ia pensar, mano, eu já gastei $300 no Xbox, eu não vou gastar mais em outra coisa. Mas o Wii, hoje em dia, tá $200. Tá $150, eu já vi em algumas promoções de resale, de revenda lá em sites dos Estados Unidos, $150. Se eu gasto $150 num console, que hoje é preço de jogo, coleção de edição de colecionador, $150 alguns, eu vou lá e eu não vou sentir um peso tão grande para ir lá e investir num Projeto Natal, por exemplo, que é uma coisa que me interessa tanto quanto, e que eu tenha... tem algum dinheiro para investir nisso no ali. Principalmente com o Arcade hoje em dia, com o Xbox Arcade, é $200, cara. Ou a $150 também mais para frente. Provavelmente vai baixar o preço esse ano. Mas o Natal vai funcionar com o Arcade? Com essa certeza. É claro que vai. Será que vai instalar o update sim, no Arcade? Tem HD? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Vão ter que colocar um HD no Arcade para poder funcionar o Natal. Eu acho que vai. Vão ter que fazer um pacote com HD. Eu acho que o maior problema dessas tecnologias que estão surgindo agora é porque, assim, o próprio Emotion Plus tem esse problema. Eles lançaram o acessório já quase no começo do ano passado, foi mais ou menos em março, não lembro exatamente. E, assim, até agora não saiu muito jogo, assim, com suporte ao acessório, mais ou menos só o jogo que saiu de lançamento. Mas, assim, o Nintendo Wii e os outros consoles ainda tem mais, pelo menos, uns 2 anos de vida útil, assim, bem aproveitável. Já, por exemplo, o Projeto Natal vai sair no final desse ano. E se ele levar mais um ano ainda pra começar a sair jogo pra ele mesmo, bastante jogo, vai, tipo assim, praticamente no fim da vida útil do Xbox 360. Ah, não, mas estão querendo estender essa geração muito. Essa base vai ficar mais... Pensa em 10 então, anos ainda. A Sony deve estar pensando. Mas como o Natal interage com a dashboard, como ele muda o jeito que você interage com o videogame... É o que eu tô falando, muita gente vai comprar por isso ao invés dos jogos. Sim, e você vai comprar o Natal hoje, você não vai jogar, você vai usar. Comprar o acessório para mexer no dashboard. E se você compra o Arc, você compra o Arc da Sony, se ele não sair com um jogo bom, você não vai usar ele. Porque não você não gostou dos jogos. O Natal, você usa sem nenhum jogo. Sem nada. Isso. Então, é isso que eu tô falando, é isso que tá trazendo, vai trazer gente nova. Concordo. É a tecnologia, a tela de toque no ar. É a tela isso. do iMac. É a tela do. Minority Report, cara. É o Minority Report. É verdade. Ah, isso aí vai ser igual o balance board da Nintendo. Vai ser igual. Tanto que tem uma base muito maior de balance board com o jogo do Wii Fit que vem. Então, do que jogo assim vendido pra. Tem mais Nintendo Wii vendido do que jogo que vende pra Nintendo Wii, assim. Se você for pegar a base de videogames vendido com o que vende dos lançamentos, não vende tanto quanto deveria vender, porque a maioria das pessoas compraram aquilo para usar só aquilo. Nos Estados Unidos tem muita gente que tem só o balance board e nunca mais comprou nada. Entendeu? Do Projeto Natal vai ser igual, o pessoal vai comprar, vai usar só aquilo lá e vai ser gente que não é acostumado a jogar, vai ficar só naquilo e pronto. Verdade. apesar de eu ter gostado muito da ideia, gostei muito da ideia do Natal. O outro eu realmente detestei, né? Do PS3, eu nem sei o nome e nem vou fazer questão de aprender. Mas assim, o Projeto Natal, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção é porque é projetado por um brasileiro também, né? Isso é muito legal também. Mas assim, eu gosto da ideia, eu acho que vai funcionar muito em alguns jogos, principalmente de esporte, assim, vai ser muito legal. Agora, eu acho que assim, que realmente não é todo jogo que vai se encaixar. Eu não imagino você jogando um jogo de FPS, por exemplo, no Projeto Natal. Eu acho que assim, algumas coisas do FPS poderiam interagir com o Projeto Natal, isso seria muito legal. Nem o Bubbles já comentou algumas vezes assim, que sim, você jogar com um controle normal, em alguma, por exemplo, você vai abrir uma porta, fazer alguma coisa, você fazer um movimento pra dentro do jogo, isso realmente seria muito legal. E eu acho que você jogar sem nada na mão também é um negócio meio esquisito, assim. Pode ser que seja muito legal, eu tô falando isso numa visão assim de quem nunca jogou. De repente eu vou jogar e vou adorar. Mas assim, vendo por fora eu acho que seria um pouco estranho. Mas eu a acho. Mesma coisa que o Miyamoto falou. Eu acho que eles são inteligentes o bastante para criar os dois esquemas de controle, se eles quiserem testar isso ou não. Eu também duvido que eles vão fazer FPS total com isso. Mas se eles fizerem, faz, coloca no jogo, não tem problema nenhum. Você vai lá, escolhe o tipo de controle que você quer jogar antes de jogar. Aí, se eu compro Natal, compro qualquer FPS, Halo, por exemplo, que provavelmente vai ser o que vai lançar, né? Com o Halo. Aí você vai lá e escolhe o esquema de controle do Natal. Você joga por 10 minutos e não gostou, volta pro do controle e nunca mais joga o Halo com o Natal na sua vida. Acabou. Então, pra mim, cara, pode fazer, não tem problema. Contanto que coloque o esquema dos dois esquemas de controle dentro do jogo. Pra você poder escolher. Mas isso quem viver, verá, né? Eu acho assim. É, quem vê, vai ver. É o mesmo problema com a Nintendo. O pessoal fala que os jogos bons de Wii são aqueles que nascem a partir do controle, não o que é adaptado. Então é um desafio muito grande que os caras têm aí pela frente pra fazer isso funcionar. Verdade. Eu acho. Beleza. O próximo console que a gente vai falar é o Xbox, e os exclusivos dele para esse ano. O primeiro é um jogo meio misterioso, assim, que a gente tem muita informação, mas não, acabou acontecendo umas notícias estranhas nele aí, que incomodaram um pouco o Lula Molusco, que é o Alan Wake. Eu não sou muito de jogar jogos de terror, assim, então a minha comparação dele seria como um Silent Hill, dentro de uma redoma de um Silent Hill, assim, com algumas mecânicas legais de luz e tal, que ele tem uma lanterna que ele usa. Agora eu não tenho muitos detalhes dele e eu não espero muito dele também, na minha opinião. Olha, eu tenho hype dele, eu acho que pode ser o novo Silent Hill. Eu não gostei da história de ser em capítulo, as fases, eles vão vender capítulo por pedacinho, sabe? Você imagina, o jogo tem 16 capítulos, você vai ter que comprar pedacinho por pedacinho. Eu acho isso estranho, mas a gente vai saber mais pra frente. Mas eu tenho um hype interessante, quem tá fazendo é a Remedy, né? Que tem aí histórico de Max Payne, então eu tenho um hype interessante pra esse jogo. Eu coloco ele no mesmo nível do hype que eu tenho pra Heavy Rain. Que já é um hype razoável, né? Oh. De algo inovador que a gente espera ver mais, né? E espera que não seja uma bosta. Né? A história dele ninguém sabe, né? Alguma coisa. Cara, ele é um escritor, ele vai pra uma cidade pra se inspirar, é um escritor que tá meio falidão, assim, sem ideias, né? A cidade de Silent Hill. Silent Hill. Vai se inspirar e aí coisas estranhas começam a acontecer lá. O próximo é Crackdown 2. Eu joguei bastante o 1. Eu achei um jogo muito legal, que tinha muita promessa, e as mecânicas tem, pelo menos, tem muita coisa legal pra explorar, eu acho. É um GTA com superpoderes, cara. Eu achei muito legal ele. Quanto mais você bate nos inimigos, quanto mais você dirige, quanto mais você. Melhor você fica nessas coisas, e as orbes de agilidade que você pega, você pula mais alto, você escala mais alto. Eu achei o 1 com uma possibilidade imensa. Não foi feito tão bem o 1, eu achei. É um jogo legal, um jogo divertido, eu gostei. Mas ele podia ter sido bem melhor. E o Crackdown 2 não foi feito pela mesma empresa que fez o 1. Eles quiseram se manter fiéis, né, ao 1 e tal. Eles até mantiveram a história com uma continuação bem clara, né? Teve um. um evento específico que você fez no 1 que afetou a história do 2, né? Que montou a história do 2. Então, é uma sequência bem direta, assim. E tudo que eles estão falando que tem que fazer, tem uma granada que é magnética. Você joga uma parte dela num carro, por exemplo, e depois você joga outra parte numa parede, o carro ele vai colar na parede como se fosse um imã. Agora, imagina isso para você fazer loucuras, assim. Tipo, jogar num cara e jogar a outra parte no topo de um prédio, por exemplo, tá ligado? Tem tantas possibilidades legais que eles têm pra fazer assim, que é um jogo que eu tenho um hype muito alto. Ele é tipo um sandbox com superpoderes? Sim, é uma cidade bem grande, assim, né? Que você é um policial que você tem força e tal, e quanto mais você bate nos inimigos, por exemplo, mais forte você vai ficando, aumenta uma barrinha de level, assim, e se você chega no, você enche ela, você sobe um nível e você fica mais forte, então você consegue pegar carros mais pesados e tal, e ele é totalmente sandbox, você pode ir pra onde você quiser, você escala prédio e tal. Parecendo igual o prototype, não é? Então não, é diferente porque você tem veículos, o prototype você não tem que pilotar. Eu particularmente não tenho hype nenhum pra Crackdown 2, achei até interessante saber que é outra empresa, quem sabe mude alguma coisa. Eu joguei um, achei muito fraco, achei um jogo, tipo assim, a ideia é até interessante, mas é muito mal executado, tipo assim, tem loucuras que você pode fazer? Tem, só que a representação visual eu achei tão fraca que não te estimula a fazer, assim, não gostei. Cheguei a jogar multiplayer algumas vezes com setista, mas num jogo que não conseguiu me empolgar, então não tem hype nenhum pro 2. A melhor coisa do 1 era o beta do Halo 3. boa, beta do Halo 3. Eu acho que o Crackdown não ganharia um 2 se ele não fosse um passaporte pro Halo 3. Então, ele teria morrido ali na praia mesmo. Não, eu acho que ele tem um público bem cativo, assim, é daqueles undergrounds, sabe, que todo mundo gosta, mas ninguém fala que gosta de jogar muito, assim. Crackdown é um jogo viado embutido, né? Os caras não têm coragem de falar, cara, os caras saem do armário. Que nem quando você cata uma mulher feia e você gosta dela, mas você não quer falar pra ninguém que você tá catando a mulher feia. Então você fala, não, é minha amiga, eu vejo às vezes, entendeu? Não, mas o meu hype é alto pra ele. Eu acho que vai ser legal. Beleza, o próximo é o blockbuster aí, né? O arrasa quarteirão da Band que a Microsoft tem, que é o Halo Reach. Ele vai ser antes da história do 1 até, né? Até o Homem-Mal tem as HQs, ele já leu a história, ele pode falar com um pouco mais de detalhe aí. Se você jogava todos os Halos com um Spartan, agora é um esquadrão de Spartans. Tem tipo 5 Spartans, ou 4 Spartans, sei lá, que podem jogar juntos. Então a dificuldade aumenta, a dinâmica aumenta, tudo no jogo vai ser diferente, assim. Eu joguei co-op o 3, o Halo 3. Eu joguei com o Homem-Mal, joguei com o Lula e com algumas outras pessoas na live. É muito legal jogar co-op, o Halo 3. É uma experiência muito legal, é divertido, assim. Mas co-op, eu sozinho não gostaria tanto de jogar. Então eu espero muito do co-op desse jogo e eu tenho um hype alto pra ele, sim. Eu tenho hype alto também, eu acho que ele tá pro Xbox, assim como o Gran Turismo tá pro PlayStation 3 comercialmente. Então, eu gostei muito de jogar o 3, principalmente no co-op, é bacana. Não sou fanático por FPS, mas eu acho o Halo, dos FPS de console, o FPS mais completo que tem no mercado. Pode incluir Modern Warfare 2. Não acho Modern Warfare 2 tão completo quanto o Halo 3. Simplesmente não acho. Dá pra você criar fases no Modern Warfare 2? Tem veículo no Modern Warfare 2? Não tem, eu acho que essas coisas... Tem melee weapons, além da faca, no Modern Warfare 2? Só a faca, mais nada. Mano, eu acho o Halo mais completo. Tem granada que cola no inimigo, eu acho mais completo. Tem. Tem granada? Modern Warfare 2 tem a Syntax. Tem agora. Mas tem. Tem Gravity Hammer? Mas tem. Gravity Hammer? Mas tem. Gravity Hammer é igual a diversão total. Então, dá pra três caras vir num Jeep na sua direção, você acertar os caras, os três dentro do Jeep com Gravity Hammer e colar uma granada no Jeep antes deles pularem do Jeep. No Modern Warfare 2 dá pra fazer isso? Eu vou. O meu hype de Halo Reach, eu concordo com o Victor, que o Halo 3. Eu gosto da história de Halo. Eu gosto da história de Halo. Eu acho que, sabe, foi muito bem escrita, muito bem tratada, e eu concordo com você que o Halo 3, ele não passa, não te conta a história do modo empolgante. Então, eu não tinha muito hype pra Halo Reach até eu jogar o DST. O jeito que eles aprenderam a contar a história, da história do Halo, o jeito que eles aprenderam a colocar os elementos, me fez o hype pro Halo Reach. Porque o Halo Reach, ele tem muito mais história do que os outros Halos. Porque, assim, ele é o jogo que vai contar por que, que só existe o Master Chief de Esparta. Então, ou seja, são mais de 30, de 40 Spartans que estão numa batalha perdida. Então, o meu hype é ver, já que eles contaram muito bem a história da DST, como é que eles vão contar a história do cara que você está jogando que vai morrer? A única coisa que você tem certeza é essa: eles vão perder a batalha e vai morrer todo mundo. Agora, o final, como você vai fazer isso? Uhum. Então. É interessante. Eu acho que... Mas eu acho que não vai fugir muito da mecânica dos outros. Eu vi o vídeo, achei visualmente bonito, mas uma coisa interessante que você tinha falado de Maggie, e eu li esses dias sobre Halo Reach. Halo Reach, apesar de estar mais bonito, ele usa a mesma tecnologia de Halo 3 e Halo ODST. Ou seja, não é uma engine nova, é a mesma engine com algumas modificações. E que você tinha falado de Maggie, engraçado, como a Sony gosta de gastar dinheiro com tecnologia, né? Microsoft não está gastando nada com tecnologia, ela está usando a mesma tecnologia para fazer um jogo. Isso eu acho interessante. Ela gastou tanta grana com Killzone, uma tecnologia visual absurda, tanta grana com Mag, e os caras estão fazendo o Halo com a mesma ferramenta que usa desde o Halo 1 lá do Xbox. Curioso, eu acho isso um fato curioso. E é bonito, é claro, não vai estar. O pessoal que gosta de olhar gráfico, eu bati o olho no vídeo, tipo assim, acho que não está no nível visual do Killzone e nem vai chegar. Mas eu acho que vai ser um puta jogo, cara, independente disso. Legal. Beleza. Então, o próximo é outro que também tem uma... tem amor e ódio. Tem muita gente que ama esse jogo. Então, eu gosto. Eu sou um dos que amo. Muita gente que odeia. Eu não amo e nem odeio. Pra mim é indiferente. É um jogo que não existe. Eu concordo com o Nossa. Então você é who cares, você tá no who cares. Eu quero demais. Fable 3, eu joguei o Fable 1, foi um dos melhores jogos que eu joguei na época, o Fable 1, eu achei muito legal. O Fable 2 me decepcionou um pouquinho, mas eu ainda achei um jogo divertidíssimo, adorei o Fable 2, achei muito legal. As conquistas do Fable 2 são umas conquistas muito bizarras. Tem conquista pra você fazer orgia. Tem conquista pra você casar com duas mulheres ao mesmo tempo. Tem conquista pra você ficar pelado na rua e sair correndo, gritando. Então, as conquistas meio bizarras, assim. Com certeza, mas, quando eu vou jogar, é isso que eu espero de um jogo. Com certeza, cara. Exato. Não, e é muito legal. E assim, as inovações que ele vai fazer no Fable 3 é que você, a primeira parte do jogo, você vai fazer uma revolução no reino e você vai se transformar em rei. Então, vai ser uma parte mais ação. Essa primeira parte, né, essa primeira metade, que você vai ter que fazer essa revolução e se transformar no rei. Na segunda parte, você vai ter que gerenciar o seu reino pra fazer o que você quiser com o reino. Se você quiser matar todo mundo, aumentar o imposto em 150% e deixar todo mundo pobre, foda-se, você pode fazer isso se você quiser. Agora, se você quiser ser legalzinho... Se você quiser comprar Avenida Brasil, colocar duas casas também... Também... Morumbi Interlagos. Isso, depois você troca quatro casas para um hotel... Não, e também você pode ser hands-on, né? Você pode ser um rei hands-on, assim. Você vai lá, você luta as batalhas. Você não precisa mandar alguém lutar alguma batalha contra algum inimigo. Então, então assim, eu achei uma dinâmica legal de juntar essas duas coisas. E te coloca mais na história, né? Se você só gerenciar o seu reino, você não sabe essa história de como você se tornou rei. E se você só jogasse a ação de fazer a revolução, você não ia saber se você foi um rei ou não, bom ou não, né? Então, eu achei legal esse esquema todo e eu acho que vai ser um dos jogos que vai mais utilizar o Natal. Eu tô muito curioso pra ver como o Molineux vai utilizar o Natal dentro desse jogo. Principalmente porque foram eles que criaram o Milo, né? Aquele molequinho lá desgraçado naquele naquele riozinho lá que eles mostraram. Então, como eles criaram aquilo, com certeza aquilo foi pensado em alguma mecânica que eles possam usar para os jogos deles. Então, eu tô com um hype muito alto pro Fable 3. Ó, só falando da minha experiência com Fable, né, por falar assim, porque eu acho meio ruim, o Fable 2 foi o Fable que eu joguei. O começo dele eu acho excelente, velho. Quando eu comecei a jogar, assim, até me lembrava um pouco Zelda e tal, eu tava achando que ia ser um dos jogos, assim, que eu ia jogar a minha vida inteira. Só que ele decepciona um pouco depois daquele começo que você começa, você é aquele molequinho e tal, aí os caras vêm, destrói seu vilarejo, depois os monstros... É Fable 1. Ah, então, esse é o Fable 1, então. Desculpa, gente. Desculpa o meu retardamento. Mas, enfim, eu nesse Fable que eu joguei, aí beleza, você começa assim e tudo tá ótimo pra mim. Tava achando tudo da hora, o gráfico é excelente e tal. Eu joguei no PC esse Fable. Aí, por exemplo, depois que você começa a andar no mundo, que eu achei que ia ser que nem Zelda, você achar um campo aberto que você pudesse explorar, não. Você tem uns vilarejos bem pequenos e você vai andando por caminhos que são tipo trilhas, né? E matando uns inimigos assim. Aí chegou nessa parte do jogo, eu perdi totalmente a vontade de jogar, nem continuei a partir daí. E parei por aí mesmo, assim. Não sei nem se o Fable 2 é melhorzinho, mas assim, esse primeiro eu não achei muito legal, não. Depois, assim, o conceito da série caiu bastante pra mim. E aí, não sei, né? Eu acho que com o Projeto Natal pode ser que fique interessante mesmo. E eu gostei até dessa premissa da história que você passou, assim. Achei que pode ser interessante. Vamos ver, né? Ele é um hyper... Então, o 2, ele aumentou um pouco essa exploração que você pode fazer. No 1, você tinha as estradas e você não podia pular nem a cerca que tava permeando a estrada. Você não podia pular pra ir pra grama, por exemplo. Era só aquela estrada. Agora você pode explorar um pouco mais os vilarejos. Mas esse esquema de você ir de região pra região ainda existe. Tá um pouco maior, mas acho que não tá no ponto que te interessaria tanto ainda. Mas eu acho legal você experimentar, se você puder. Dar uma jogada no Fable 2 e tal e ver se você gosta. A história é muito legal. A sua irmã no jogo do Fable 2 é um dos personagens mais legais de videogame que eu já vi. Em todos os tempos, assim. Eu achei então, muito legal a dinâmica. Eu gostei muito, por exemplo, naquela. Quando você se tornava um herói mesmo, que era muito legal. Você salvava alguém e você chegava na cidade e vinha as crianças, hero, hero, tipo, te aclamando e tal. E de repente, se você começa a virar um bandido, essa coisa de escolha é muito interessante, assim. Tem pontos muito bons no Fable. A única coisa que eu só não acho legal é essa parte, mas eu acho assim que é uma parte que não é só aquela parte chata que você pode tolerar. É uma parte que realmente incomoda no jogo. A última grande inovação do Xbox esse ano em hardware vai ser o Projeto Natal, mas isso quando a gente estava falando no console da Nintendo, a gente já conversou bastante. A Sony. Então, da Sony, desculpa. O console da Nintendo é uma coisa, o console da Sony é outra, completamente diferente. Tem a cabeça isso, maior. E da Microsoft são os velhos 5 amigos. O da Microsoft é o Masturbation Hero. Então, a gente já conversou bastante sobre eles, então a gente deixa essa conversa para depois, se tiver mais alguma coisa para falar, né? Porque eu acho que a gente já esgotou. Como já passou muito tempo da nossa gravação, tem muita coisa para falar, a gente vai deixar a segunda parte desse nosso tema dos mais aguardados de 2010 para o próximo episódio. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre os jogos exclusivos de PC e todos os multiplataformas. Se vocês acham que teve algum jogo que a gente esqueceu, não matem a gente ainda em nenhum lugar, porque a gente provavelmente não chegou nele. Viu, homem mal? Então não se preocupe que tem muito jogo que a gente vai conversar ainda. Então, obrigado por acessar e escutar mais um podcast. Como sempre, visita a gente lá no fórum, faz alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma sugestão pra gente, pode pôr lá que a gente vai dar uma olhada. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram que a gente responda durante o podcast, pode pôr lá também, a gente vai dar uma olhada e com perguntas o suficiente, a gente vai ver se a gente cria esse segmento de responder as perguntas de vocês aqui. E também, sempre acessem a Orion Games, criem o seu usuário lá no fórum pra gente conversar sempre por lá. E até o próximo podcast.